Fala, galera! Meu Deus do céu! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser, falecendo de calor nesse momento aqui no Rio de Janeiro, né? E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, né? Como a gente já conhece, já sabe. E começando com ele, Taylor Rocha. Pois é, não é só você, né, que tá falecendo de calor, né? Mas estamos aqui belíssimos, todas montadas, vocês não perdem por esperar, né? É isso aí, amiga. É isso. Não importa quem vai levar a coroa, somos todos vencedores. Não, somos todos coroa também. Verdade, também tem essa. Léo Oliveira! Oi, meninas e meninos também, tudo bom? Hoje Miranda Brandão não pôde vir, mas vou tocar um recadinho dela agora. E aí, você já teve vontade de enfiar o sabonete inteiro na boca? Ninguém aguenta mais essa piada da Miranda Lebron. Nossa, que jurando que cunhou. Né? Jurando que cunhou o estúdio da Vestina Polaroid dela com isso. É, só que nunca, né, gente? Nunca será. E por último, mas já um menos importante, ele, Marcelo não. Gente, ó, eu vou fazer um comunicado que a partir de hoje eu não falo mais de Drag Race, porque só drag pode comentar e assistir Drag Race. foi feito pra público, é só pra drag. Então vai ter uma audiência podre, mas aí a gente culpa depois. Local de fala. É isso, né? Local de fala. Se você não é drag, você fica calada. Calada? Você tem que ficar bom. Mas vamos começar aqui o nosso bloquinho de notícias e amenidades, por quê? Como anunciamos ao vivo na última semana, né? A greve dos atores acabou. A greve dos atores acabou. E a roda voltou a girar novamente. Tô muito triste com isso. A roda do tempo? A roda do tempo voltou a girar. Vamos abrir a roda. Enlarguecer. Enlarguecer, né? Eita, como fista. Você é uma comedy queen, hein? O soco na Bruna Braga, né? Menino, vocês viram que Bruna Braga vai estar no quer dizer, vocês não viram, provavelmente, né? Vai estar no Multishow? Não. No programa. Ah, mas o Multishow é o lugar perfeito pra ela. Viado, eu achei que nem lá ela ia conseguir. Eu vi que ela vai estar na segunda temporada de Drag Race com carro, né? Ah, é, que tem que pagar. E o Serasa tá comprando já. Uhum. Mas ela sendo sem graça como é, deixou o lugar dela, velho. Ah, que isso, ela aprendeu com Miranda Lebrão agora, com o César Comédia. Ou seja, né? Ou seja, né? A grande comicozinha da temporada. Vocês já tiveram vontade de encher um sabão inteiro na boca? Viu. Todo dia. Eu falo de outras coisas na boca, mas aí não vou estar falando aqui, né? Cara. Ah, eu sei o que você quer na sua boca, um grande mousse. Ah, um grande mousse. Um mousse de, né, leite condensado. Garoto. Baixaria, gente. A gente esquece que tem pessoas, crianças que ouvem esse programa. Tem pessoas, pais e filhos ouvindo. Tem famílias. Pais e filhos. Tem famílias ouvindo esse programa. Pessoas normais que escutam héteros, né? Então. Sim. Pessoas cis, né? Pessoas cis. É, de todo sistema. E falando aqui do nosso bloco de notícias e amenidades, né, menino? Então, como a greve acabou, o facão começou, Netflix cancelou aí Shadow and Bone, também cancelou Glamorous, também aí, né? Tô revoltado. Temporada. Achando que eu ia ver aquele homem gostoso, Zane Phillips, né? Arrasando na segunda temporada com a mãe de Marco. Não vai ver mais, acabou. E Shadow and Bone que tava finalmente fugindo dos livros, né? Com a trama nova adaptada. É isso. E agora foi pra Hala também. Uhum. Também tivemos o anúncio aí de que a sétima temporada de Young Sheldon vai ser a última, né? Vão concluir a história. E a temporada vai ter 14 episódios. 12 episódios aí de Young Sheldon. E quantos anos o Sheldinho tá, menino? Sheldinho tá com 14. Nossa, parece que tá com uns 20 já e ele não tá enfeiando que nem o ator original, né? O negócio é que ele tá largando, né? Ele tá ficando fortinho, né? E a voz dele já mudou muito, né? Ele tá com a voz muito grossa, muito estranho. Assim, né? E os episódios vão ser exibidos, né, na sequência. A temporada estreia na metade de fevereiro e vai com episódios inéditos aí, diretos até a metade de maio, que é quando a gente vai ter o encerramento da série aí. Quem também vai ser encerrada, né, na sétima temporada, uma série que tá todo mundo empolgado pra ver, né, que é Seal Team também. Vai ser encerrada aí na sétima temporada. Que loucura, né? Só assim. Também nem existia Show. Ainda. Né? Chocado que ainda existia. Pessoal, é babado, né? O pessoal tava só assim. Babado. É sábado. Sábado, né? Aquela música da Xuxa, né? Sábado. O que mais temos aqui? A menina Ayu Edebri, né? De The Bear, fez ali uma troca de categorias, né? Ela ia concorrer ao Emmy como atriz coadjuvante e decidiu concorrer ao Emmy como atriz lead actress, né? Pra próxima temporada, obviamente, porque as indicações ao Emmy já saíram, né? Mas pra segunda temporada, ela vai concorrer aí como atriz principal e não pra como segunda, coadjuvante. Pra segunda, não, pra terceira, né? Não, pra segunda. Eles foram indicados a primeira agora. Ah, foi? Ah, tá. Sim. Está certíssima, né? Sim. Sim, exatamente. Não errou em absolutamente nada, não é? O que mais temos aqui? Também, né, essa saiu logo que acabou a greve, que a ABC cancelou The Rookie Feds, né? A série que tinha Britzinha Robertson no elenco, né? Foi cancelada. Poderia prever, né? Brit Marlin. E assim, a série foi cancelada 6 meses depois do final da temporada, né? Ela era a única da ABC que ainda tava ali on hold, mas aí eles decidiram cancelar a série, que além de ter a Brit Robinson também no elenco, também tá no time slot da morte, que foi amaldiçoado com o cancelamento de Bora Proof, né? Há alguns, muitos anos atrás. Eu amo essa maldição que nunca esperava. Faz 84 anos, gente, essa maldição. É que, assim, algum time slot da TV aberta ainda tá prestando, né? Questão tem que... Exato. Que também temos aqui, Bobby, né? Bobby Burke aí, de Queer Eye, anunciou que vai deixar o elenco da série no final da 8ª temporada, que estreia dia 24 de janeiro, se eu não me engano. Estreia a 8ª temporada. Gente, vai sair o melhor. Podia ter cancelado também. Não, melhor não, segundo melhor, né? Que tem... Só que aí eles aproveitaram o anúncio da saída do Bob pra anunciar a renovação de Queer Eye pra 9ª temporada, né? Também. Aí que vai se passar em Las Vegas. Opa! Né? Viva Las Vegas! Sabe que foi gravado nas minhas férias? Eu tô escondendo. Por isso que tu foi pra lá, né? Uhum. Agora tudo. Aí aquele negócio, não vou postar porque, né, o povo trabalha com comentários, sei o quê. Na verdade era por isso, né? Aí. Passada. Porque ele não pode dizer que foi filmado, só quando você nós vimos. Já tá cancelado o QI, né? Porque já deu, né? Eu acho que vai acabar na 10. Mas você acha que traz alguém pro lugar do Bob ou vai ficar só os 4? Papacito. Amigo, eu acho que vão trazer sim. Amo. Por causa da parte do Renovation, né? Ah, não sei, sei lá, se eles só contratavam a empresa mesmo pra fazer. Pode ser. Chama aquelas meninas da Reese Witherspoon, né? Eu não duvido. Não duvido que possa acontecer. Com o fim da greve também, menino, tivemos aí grandes anúncios na CCXP, né? Que tá chegando aí, faltam menos de 3 semanas. E vamos ter aí Zack Snyder na Comic Con Experience esse ano, né? Bombando. Agora Zack Snyder aí. E todo o elenco de Rebel Moon, né, seu filme é pra Dona Leck, então já está aí bombando aí. Achei que era todo o elenco da Liga da Justiça. Não, esse ficou com Deus. Eu achei que era todo o elenco do Omelete querendo dar pro Zack Snyder quando chegar aqui. Então, o pessoal tava falando assim, o pessoal tava falando, primeira vez Zack Snyder no Brasil. Eu falei, mas Zack Snyder não veio pro Brasil pro Tudum esse ano? Aham. Uhum. Aí depois eles consertaram, falaram, não, primeira vez na CCXP. Eu falei, em dezembro de 2023. Exato. Duas vezes no ano o anjo vindo aqui pro Brasil, né? Mas é primeira isso. Vez no Drag Race. Primeiro, do nada. Também rumor aí, né, menino, que Pedro Pascal está muito perto de assinar contrato com a Dona Marvel para interpretar o Senhor Fantástico em Quarteto Fantástico. Ô, gente, gostando de Pedrinho, pra que ele vai se meter com isso? Ah, deixa, menino. Ninguém espera mais nada na Marvel. Menina, mesmo, aquilo, a gente não vai assistir porque a gente é besta, então vamos assistir um ator que a gente gosta. Exatamente. Quem vai se queimar ele? Não nós, então vamos. Eu Sim. amo. O que mais temos aqui? Jimmy Kimmel foi confirmado como host do Oscar pela quarta vez. Uau. Meu Deus. Agora vai bombar o dinheiro. Porra, agora vai explodir, né? O que mais temos aqui? Menino diretor de Shang-Chi, né? Destin Daniel Cretton foi demitido da direção aí de Vingadores Dinastia Kang, né? Que a gente não sabe se vai ter mais de Dinastia Kang, né? Spoiler, não vai. Essa Dinastia Kang. Aparentemente aí os rumores de que o vilão vai ser substituído pelo Doutor Destino cresceram muito, né? Ainda mais com o final de Loki, né? Uhum. E teve essa grande reviravolta aí, né? Que Loki virou quem segura, né? Que segura aí as linhas do tempo, né? As linhas temporais. Agora é Loki que segura, né? Adoro, gente. Loki virou quem segura. Virou quem segura? Virou I'm Just Ken, né? I'm just kidding, eu amo. Virou a cola do Glee Club da Marvel. A cola do Glee Club. Também tivemos aí o primeiro trailer, né, de Madame Teia, esse filme da Sony aí do universo do Homem-Aranha, né, menino, com Dakota Johnson, Isabela Mercedes e Sydney Sweeney, né? Gente, tem de porra nenhuma desse trailer, se alguém puder me explicar. Nem eu. Que assim, aparece uma Madame Teia fora do corpo dela e tá ela vendo o futuro, aí tá as amigas que são amigas, mas são Batgirl, é uma loucura. Sim. Exatamente. Eu acho que vai ser o Crossroads moderno de herói. Então vai ser Crossroads que... moderno, meu Deus. De heróis. Vai ser maravilhoso, gente. Vocês acham que vai ser ruim? Eu já vou pagar pra ver esse filme. Até porque vai ser os únicos filmes de herói do ano vão ser da Sony, né? A gente tem que... Né? É verdade. Vai rolar o próximo filme. A DC não tem filme ano que vem, não? Tem o Superman Legacy. A DC, ano que vem não. 2025? É 2025? Ah, é 25, né, menino? Não, então tem só o Deadpool, da Marvel, e tem algum outro filme aí, gente. E o Kraven, não tem? Que é da Sony também? Tem o Kraven. Vai ter uns três da Sony. Tem o Venom. Vai ter três da Sony, um da DC e um da Marvel. Só não lembro qual que é o da DC. Qual é o DC, gente? Devia ser... Joker. É verdade. Ah, Joker 2. Joker Lina. Podendo 2. Patrícia Regiane e o Joker. Patrícia Regiane como Joker, né? E aí a gente vai descobrir que a Sony vai fazer filme bom e a Disney vai fazer filme ruim. Se for uma farofona, esse filme vai ser tudo pra mim. Eu acho que a gente vence bastante. Só o ator do Kraven já é melhor, já. Nossa. Ele é um sabor, né, gente? Nossa, esse ele homem é um tudo. Sabor. Se aquela estética de pornô serviu, quanto promete... ser a nova estética da Sony, que é Sydney Sweeney de roupa de colegial tá a própria pornô também no trailer de Madame. Tá mesmo, amiga, não menti tá nada. Mesmo. Vai ser filme patrocinado pelo Irmãos Dotado. Brazers, essas coisas. Ô, Sassi, mas só pra comentar isso que você falou aí do diretor de Shang-Chi, que as pessoas estavam assim, mas ele continua pra Shang-Chi 2. Eu falei, é um filme que não tem perspectiva até 2030, né? Realmente muito positivo ele continuar isso aí. Exato, mas ele vai fazer uma série no Disney Plus, né? Não vai Wonder ficar desempregado, né? Wonderman, exato. O que é o Wonderman, gente? Ué, o Homem Maravilha. O Homem Maravilha. É a Mulher Maravilha sem lacre? Não, é a Mulher Maravilha que transicionou. Então, essa não é a binária, não binária da Marvel? Eu acho. Vem aí, tá vindo aí. Ó, aqui passando no jornal, hein, gente. Mortes por calor extremo devem aumentar até 5 vezes até 2050. Pode. Então, já sabemos como faleceremos, né? O mundo, né, tá aí perto do fim já, né? O mundo está doente, né? Só aproveitar o tempo. A internet já vai cair, né, ano que vem. Ah, é? Ano que vem quero, vai cair? Nem quero falar muito sobre isso porque esquenta, né, enquanto a gente fala, então... Salvar minha energia. Esquenta. O que mais temos aqui? Menos saíram aí os primeiros artistas confirmados no Rock in Rio 2024, né? Rock in Rio. E Medina, como sempre, surpreendendo muito o Brasil. Né? Ele surpreende, é muita surpresa. Porque ele tá nessa de fazer venda casada, já tem um tempo, né? Faz a venda casada, e aí ele confirmou duas atrações que tiveram no The Town pro Rock in Rio, que, na verdade, três, né? Ludmilla, Joss Stone, que já passou uma vergonha categórica no The Town, porque ninguém conhecia as músicas dela, nem ela, né? E Neil também, esse grande hit aí dos anos 2000, também aí, né? Confirmados. Madrid? É. Vai fazer de Sobretudo Preto, inclusive no calor, que vai estar em setembro. É de bobeira. E também confirmaram aí, né, atração inédita. Ed Sheeran, né, também vai estar aí. Eita, mas confirmado? Não tinha apagado? Confirmaram de novo? Mas já confirmou de novo, tá confirmado. Tá, tá. Ed Sheeran aí tá confirmadíssimo. E tinha muitas especulações, né, que Medina ia trazer o Olivia Rodrigo, né, que ela vai fazer Beyoncé. A Beyoncé todo ano, né, gente? Ah, Sing It Tonight is a Better Idea, right? Exato. Olivia Rodrigo, né? Chata. Aí... Gente! daqui a pouco devem aí também confirmar, obviamente, né? Yvette Sangalo também. E Demi Lovato, né? Que veio também ano passado pro The Town. Não, é que vai cantar Penhasco. Quê? Rock Force. Vai cantar Penhasco, né? Ah, Penhasco. Ah, que não pode cantar, mas é Chico, né? E... Ah, então é vai confirmar a Luísa Sonza também. Vai cantar Saudade. Saudade. Ela tem que cantar em inglês, né? Em inglês não, em rock. Ok, vai ser Chico Cito Rick. Não pode usar a palavra Chico mais, não pode. É Francisco? Não, agora é silêncio. Luciana Silêncio. Luciana Silêncio. Entendi. É. Quem também vem é o Brasil em 2024, né? Arrebatando aí a plateia, a galera, né? McFly vai vir fazer uma turnê no Brasil. Em 2023, né? Exato. O McFly, eu vi o homem, o baterista, tava fazendo um reality de viagem no, na Inglaterra, menino. Por isso que eu lembrei. Qual deles? O baterista. É, o Martin. Qual que é o nome, né? Eu não vou lembrar. Amiga, não vou saber. É o Martin. Eu lembro do Doug, o Danny, o Tom e tinha um outro. Harry, Henry. Não lembro do baterista, provavelmente, né? Ah, não sei. Eu sei que tinha uns três gostosinhos e um feio. Mas agora são todos velhos, né, amiga? Ah, mas nós também é, né? Então... Mas a gente... mas a gente é passável. A gente se cuida mais que o diabo, né? Mais ou menos, vai, gente. Vamos exagerar. Ah, né? A gente já tem um padrão de nós quatro. Gente. Já é alguma coisa. É só levar pra fazer a harmonização facial aí pro ano que vem, mas a gente. Ai, amiga, se eu fizer a harmonização facial, fica com a cara mais larga do que eu já tenho. Vai ser. Mas vai fica quadrada e não redonque. Ah, tá. Vou parar de ficar com a cara de traquinas, né? E vou ficar com a cara do daquele boneco lá da série do... Que o Brandon Fraser que faz, inclusive. Esqueci. Ah, sim. Menino! Essa semana o Jacó é Lorde, né? O menino da Barraca do Beijo aí resolveu dar uma entrevista pra Variety e falar mal de tudo, tudo, né? Falou que odiou fazer Barraca do Beijo, que é uma bosta de filme, uma merda, que não é um filme que ele tem interesse em ver. Mesma coisa que ele falou, chamaram ele pra fazer o teste do Superman, falou, não quero, não gosto de super-herói, não é... É muito dark, né, que ele falou. Sim. Muito dark, né? E que ele só quer fazer projetos em que ele se identifique que ele tem vontade de assistir. Essas merdas... Que não é quer... nenhum, né? É trabalhar. Tá fazendo o cosplay de Elvis do Austin Butler, com um sotaque pior. Vagabundo, né? Vagabundo que ele é. E aí foi chato pra caralho. Nossa, foi muito chato esse homem. A semana inteira falando. Hoje também teve um bafo, né, minha amiga? Teve um bafo hoje que o menino lá da série do Fresh Prince of Bel-Air, né? Disse que... Uma produtora, né, menino? Disse que chegou um dia no camarim de Will Smith e o Will Smith tava sendo passiva com o outro homem da série. Adorei o time dessa notícia, né? Tipo, o quê? Ah, é antigo? Eu achei que era mais novo isso aí que rolou. Não, ele na época do Fresh Prince. Ah, foi na época do Fresh Prince? Sim. E pra quem que ele deu? Acho que era pro Jazz. Não, não era o Carlton. Não, era o Jazz, eu acho. Ele jogou. O Jazz? Ele jogou. Acho que era pro Jazz. Ah, foi dele, faz o que quiser. Nossa, mas nem. E você sabe o maior, né? Jada Pinkett Smith estava lá vendo também. Apesar de não conhecer ele. Vai botar no livro dela, na biografia dela, né? Vai. Que ódio, cara. Pra gente fechar aqui nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Tivemos aí os indicados ao Grammy Awards, né? Grammy Awards aí com grandes destaques entre indicados, né? Olivia Rodrigo, Caesar. See You Tonight, A Bad Idea, Right? Taylor Swift, Miley Cyrus, né? E Billie Eilish aí também, né? Grandes hits aí, indicado. Eu só vou levantar... Não, sem Luísa. Revolucionou o MPB, mas não se sente. Sem credibilidade. Tá? Eu só vou dizer aqui que Kelly Clarkson foi indicada, graças a Deus, né? Melhor álbum pop vocal. Mas, infelizmente, na mesma categoria da Kelly Clarkson, tem uma demônia chamada Taylor Swift que vai ganhar, infelizmente. Você não fala mal do Taylor Swift. É isso, amigo. Infelizmente. Vai ganhar. Nossa, Kelly gente, que merecia. Gente. Teve gente desativando o Twitter aí por falar da Taylor Swift. Mas eu falei bem da Taylor Swift na semana passada. Então, falou mesmo. Falou melhor que eu que falei mal da... O destaque dos álbuns, não. Tô com crédito. Inclusive, eu ia falar uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, que eu até comentei com minha amiga, que eu gostei do show, achei que a Taylor conduz bem, mas a Taylor é uma artista que ela não joga muito pro público, né? Ela não joga pro público nada. Porque a gente tem esses artistas que jogam muito pro público. A Alanis mesmo, ontem no show, tava jogando pro público. A Pete joga muito pro público, né? Várias amiga, é que o público dela já tá jogando coisa no palco, né? A bichinha tem que ficar pedindo pra não... Ela tem medo! Ela tem medo. Se ela se jogar pro público, ela desmonta, né? Então... Ah, pobre. Ela tem medo, tá? Inclusive, passando a propaganda do Ed Sheeran aqui no Rock in Rio na televisão nesse exato momento. Que olha aí. Porque... Olha aí. Porque as vendas do Rock in Rio Card começam dia 7 de dezembro. Você vai? Se for de graça, igual no ano passado, no ano retrasado, eu vou. No ano passado, eu vou. Olha aí. Fica a dica aí pelas assessorias. Que eu consegui no ano passado e de grátis, né? 3 dias, graças a Deus. Manda aí. Tenho saúde? Não tenho. Tenho saúde pra ir? 3 dias? Não tenho. Mas, como não estava pagando... Na hora que caiu o primeiro pingo de chuva, eu vim embora pra minha casa, que eu não sou obrigado a passar chuva. Tá. É isso. Eu, hein? Sai fora, velha. Leva a cadeirinha. Mas é isso, menino, que temos aí de... Ah, aqui, já que a gente fala de filme de série, né? De melhor canção pra mídia visual, né? A gente tem aqui 3 canções de... Na verdade, 4 canções de Barbie, né? Tem o Sim. Barbie World, tem Dance the Night, tem... I'm Just Ken, e tem What's Made For, né, e a única que tá de fora aqui é o Lift Me Up de Rihanna, né, que são aí os indicados. Então, claramente Barbie vai ganhar. É, até porque é Lift Me Up, né, gente? Né? Ficou com Deus junto com o filme. Que não somos obrigados. Lift Me Up. A música da Rihanna, negra. Do negra. Ah, eu achei que era de Barbie. Eu já tava assim, gente, perdi essa música. Ela vai vir na versão estendida. Vai. Tá? É isso, né, menino? Fechou aí as notícias da amenidade. E vamos começar, então, aqui esse aqui, nosso, né, nossas pautas maravilhosas, os incríveis sinais que estamos tendo aí nas últimas semanas. Vamos começar, então, com o quê, gente? Vamos começar falando de... Esqueci, tô abrindo a pauta. Velha, né, gente? Joga pra cima e sorteia aí. Joga com o público. O que vocês querem ouvir agora? Responde. Sim. Vai, você que tá aí, pô, comenta no Spotify. Quero começar o programa com... Aí a gente começa. Interativo. Pareceu uma Malhação interativa. Sim, Malhação 98. Vamos começar então com The Curse, né? Nova série que as pessoas pediram. Olha aí. Nova série do Showtime que tá sendo exibida aqui no Paramount Plus, né? Paramount Plus até trazendo bastante coisinha, né? Fazendo bastante série. Trazendo a série dos viados que puta que pariu, que série chata do caralho. Meu Deus, deixa chata. Os viados. Tá bom. Ai, amiga, os viados são muito chatos. A passiva, então. Como gosta de se humilhar aquela passiva? Ela é carente. Deixa a bichinha. Porra! Compra um urso de pelúcia, viado. Mas o outro também, né? Não dá pra defender, né? Que é a bicha escrota. Não, ele é um escroto. Exato. Ele é um escroto, mas a passiva, nossa, que passiva chata. E não acontece nada. Aí fica nesse negócio de a política. Né? Ai, a política perseguindo. Aí agora descobriram lá que o chefe do homem é viado também, e que o outro é viado. E aí vão todo mundo é viado. Vamos ser viado todo pra mundo sempre. Exato, meu Deus, que série chata. Tem uns episódios longos, tudo puta, viado, né? E comunista, né? Tudo puta, viado e comunista, exatamente. E aí acaba não compensando uma hora de episódio, né, menino? Mas aí, The Curse, né, menino? Série aí que eu já achei que ia ser chata porque é produzida aí pela A24, né? Eita. Que as pessoas se rasguem inteira, a 24, ai, ai, ai. Mas a 24 é muito chatona, né, gente? Vamos combinar. E aí a gente tem Emma Stone, né, que se prestou esse papel, a Pob, né? Tem o homem que fez aquela série que as pessoas adoraram, né? Que eu também achei um saco, que é a série do ensaio, né? Nathan Fielder. É, inclusive, nosso amigo Zé Gui falou assim, não vou ver essa série, porque o Nathan Fielder, além de chato, é feio. Falei, valiosíssimo esse critério, né? E ele é um dos criadores da série, né? Junto com o Benny Safdie, que fez o Joias Brutas, que também tá na série, né? E esse primeiro episódio tem, sei lá, 1h02, 1h03. E essa série, ela é a cura da insônia, tá? Ela é a cura da insônia, né? Dois protagonistas são dois dos criadores da série, né? E do que se trata, né? Tem esse casal, que é Emma Stone e o moço lá, o Nathan Fielder, que eles têm. Estão gravando uns programas, tipo, pra vender pro HGTV, né? Que é aquela de... um programa... esse programa de ajudar as comunidades, fazer reformas, essas coisas, né? E eles estão fazendo aí, pela essa comunidade, né? Como é que é uma comunidade espanhola, se eu não me engano, o nome da comunidade. Eles estão lá fazendo esses programas, casas sustentáveis, uma injeção de linguiça do cara. Até que esse homem, né, perde um pouco da linha na hora que tá dando uma entrevista. Ele perde um pouco da linha. E aí, a esposa dele fala assim, você precisa se ajeitar e tal, nananã. E a tal maldição é porque o produtor do programa fala pra ele assim, ah, tá vendo aquela menina ali vendendo os refri? Vai lá e compra os refri que vai ficar bonito na filmagem. Aí ele fala, tá bom. Aí ele vai lá, dá uma nota de 100, e a menina fica toda feliz. E aí depois ele decide pegar a nota de 100 de volta, que ele fala, essas latas de refri não valem 100, então você fica com 20 doll e tá tudo certo, sucesso. E aí a menina amaldiçoa ele. Ela fala assim, eu vou te amaldiçoar, tá? Eu vou te amaldiçoar, porque eu vou amaldiçoar você. Exato. E aí você me pergunta, o que é essa maldição? Não sabemos, porque não aparece no primeiro episódio. Ai, eu amo, gente. Né? Não aparece no primeiro episódio. É, o que aparece no primeiro episódio? São dois micropênis, né, Nen? Né? Dois micropênis aparecem nessa. Que aparece o micropênis dele, do Nathan Fielder, e aparece o micropênis do pai da Emma Stone, né? Isso eles jogam na minha cara. Eu não sou obrigado a ver. Eles jogam na minha cara. E aí, a Emma Stone fica sabendo que a menina amaldiçoou ele, e ela fica desesperada. Ela fala, você vai procurar essa garota, você vai dar esse 100 doll pra ela de volta e vai pedir pra ela tirar essa maldição. Aí ele até vai atrás da família lá, mas não acha. E aí, no final do episódio, ele mente pra Emma Stone, dizendo assim, tá tudo resolvido, tá? Dei 100 doll pra menina, a menina ficou muito agradecida e retirou a maldição. E aí, o que vai acontecer a partir do segundo episódio? Não sabemos, não saberei. Se mas, alguém já gente, me conte. Eu creio que tu ia contar. É, eu ia falar, achei que falar assim, né, então eu não tava vendo, aí eu tava assim, não fazer, comecei, coloquei os 15 episódios ali e assisti. Né? Amigo, não tem a menor condição de eu assistir mais nenhum episódio dessa. Olha, eu preciso defender o Sasser no sentido de que, assim, os 2 minutos de trailer, muitas aspas, dessa série, me esgotaram, me drenaram de tão ruim que é, de um negócio depressivo, sem graça nenhuma. Falei, olha, que comédias são essas? Nossa, muito ruim. Eu fiquei, muito assim, chatona. Preocupado com... eu fiquei preocupado com a Emma Stone, eu acho que ela tá precisando de ajuda. Sim, preocupado com Lucy Hale. Porque pra ela ter se metido numa bomba dessa, ela não tá bem. Ela tá passando por algum momento difícil, com certeza, entendeu? Porque complicadíssimo, complicadíssimo essa série. Você vê, né? Uma pessoa que ganhou o Oscar de melhor filme, La La Land, Emma Stone. La La Land. Passando por isso. Copa, né? Aí eles estão fazendo essas coisas. Exato, e dizem que ela vai estar indicada ao Oscar de novo esse ano, né? Pelo Pobres Criaturas. Falam que é o melhor papel da carreira dela. E aí metida com essas bombas, gente. Ai. Não consigo. Então, ela equilibra. Ela faz bomba e faz coisa boa. Entendi. Um pouco de salada, é isso. Um pouco de droga. Sim. É, ela faz um pra agradar a crítica e um pra pagar as contas, né? Isso. Uhum. Ela vai botar pro MCU em breve, né? Oi? Vai ter o retorno dos aranhas velhos, tudo aí, no multiverso. Ah, tá tendo sempre, né? Todo ano tá tendo. Junto com o lançamento de Madame Teia. Adoro! Ela que, na verdade, é a Madame Teia, né? Isso, por isso que aparece de armadura, pra ter o suspense. Pra ter o suspense, né? Quando revelar, a gente vai ver por onde sai a teia, né? Quero. Vai ser pela cabeça, ela bateu no filme. É isso, quando bateu ali, a teia em forma de mãozinha não conseguiu pegar ela e bateu com o coruto ali, tuf, né? Quebrou a coluna toda. Aí, na verdade, foi porque ela foi substituída e virou Madame Teia. Uhum, agora, Outra série que foi chata, mas a não vai defender, né? Assassinato no fim do Pera mundo. Peraí, que né? Eu vou alongar agora. Eita. Gente. Né? Amiga, não vou, se você achou chato, não vou defender, porque você tem seus motivos. Agora tem seus motivos. A Murder, né? On the End of the World. Nova série aí dos criadores de The OA, né? Brit Marlin e Zafi, não sei das quantas. Luciano Zafi, né? Protagonizade por Emma Corrin, né? Porque Emma Corrin é não binária, né? Vocês sabem. Ah, é? Aham. Tá. Protagonizade por Emma Corrin. A Emma né? É a Renira, né? Ou é a. Não. Emma não. É a The Crown? Não, essa é a Diana. Essa é a Diana. Ah, é a The Crown, gente. É. Ela também é não binária? Eu não sabia. Ela é. Emma e Corey. Que? Aí tem a Mazinha Corey, né, no elenco. Tem Britzinha Marlin, obviamente. Tem Raul Esparza, né, de SVU. Quem assiste SVU vai lembrar. Ah, Raul. Tem Clive Owen. Gente, não reconheci. E tem Alice Braga surgindo do mais absoluto nada. Aparatando. Fazenda brasileira, né, pelo menos. Eu amo que o nome dela é Cian, né? Sim. Olha pra mim, pintei meu cabelo de vermelho. Ai, meu Deus do céu. Menine, o plot dessa série é que a Emma Corrin, né, a Darby, ela é uma detetive, uma investigadora, hacker, ela é Turo. Né? Ela é hacker, geração Z. Né? Ela Sim. faz ponta de investigadora, né? Investigadora, ela hacker. Ela vai com o papai na cena do crime, né? E acha na cena do crime, todo dia... Moleque, papai. Tá lá. Os polícia fica, quem é que trouxe essa garota de novo pra cá, tirou ela daqui, é. Né? E ela é essa investigatriz, e ela ainda é autoran, né? Uhum. É autoran também. Tá? Uhum. Ela é antes de tudo autoran. Sim, primeiramente ela é autoran. Ela é autoran. A investigação é só um hobby. Sim. Exato, ela é investigadora, como é que é? De ocasião. Porém, né? Amadora. Amadora, isso. Gostei. Amadora. Aí ela vai estar tá fazendo a leitura ali, né, poética de seu livre. Na, e aí a gente vai ver o flashback de um caso, que é um caso real, que ela tava indo com seu namô. Que eu me perguntei de onde a gente conhece esse homem horroroso que faz o namô dela, né? Que ele não me é estranho. Deixa eu... De lembrar. Acabei de lembrar, não, né, gente? Abri o IMDb. Ele fez aquele filme que tem o... A música da Taylor Swift, da menina do pântano, né? Um lugar longe daqui. E ele também fez o Triângulo da Tristeza, que ele é o modelo, que é casada com a que é a namorada da modela, que eles ficam fazendo as coisas pro público no navio. E ele também fez um filme de viado, que é Ratos de Praia. Ah, isso aí, claro. Ele fez Malévola. Esse eu vi também. Agora né? Malévola. E ele é o Harry, filho do Pinto, né? Harry Dickinson, de grande ator aí. Ah, então é da série da época. Que ele é namorado dela, né, também. E eles estão fazendo essa investigação pra encontrar a primeira assassinada, nananã, perere o pão duro. E aí ela é convidada, depois de muitos anos, né, e ele sumiu depois dessa que eles encontraram o corpo, ele desapareceu. Deixou uma mensagem pra ela e falou assim, um beijo, segue seu anal. E aí ela é convidada pra um evento exclusivérrimo aí, né, 5 dias no resort. Não, mas assim, vai ser. Só antes, essa investigação que ela conta, assim, e tal, não deu pra entender nada, né, assim. Não, que ela vai com o namorado ficar na casa vazia, e, consertaram a escada, meu Deus, isso aqui. Aí daqui a pouco aparece um assassino com a arma, eles ficam recitando o nome das vítimas, o homem aponta a arma pra eles, e ela fala, por hoje é só, gente, leia um livro. E aí, tipo, eu fiquei basicamente. Quebraram a escada. Né, exato. Eu também, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, eles estão destruindo a escada. Como eles vão subir agora? Mas eles não saíram, nem entraram por lá. Eles entraram pra garagem, não foi? Mas eles desceram no porão, viado. Foi, eles desceram lá. E aí fica todo mundo assim, mas por que você terminou com o Bill? Eu fiquei assim, eu quero saber como que eles saíram dali. Né? Vai virar o plot igual as mães de PNL, começou não é? Com ele. Exato. Ah, mas isso, assim, mas isso vai, mostra. A gente vai falar, mostra? A gente vai falar um pouco mais da série. Mas assim, esse primeiro episódio tem 71 minutos. 70 fucking 1 minuto. Nesses 71 minutos acontecem duas coisas. Ela lê o livro e ela pega um avião. É isso que acontece no episódio inteiro. Com destino à felicidade. Não, você tá exagerando. É, acontece menos coisa, né? Não, isso aí meia hora de episódio já resolve. O resto é uma ação desenfreada. Porra! Aí tá, aí ela é convidada por uma inteligência artificial, né, pelo Mai, que ela fica vendo pela câmera do celular, né, ela é convidada pra se jantar exclusivérrimo com um bilionário da tecnologia, que é casado com a pessoa que ela é maior com fã do universo, com a OA, e que ensinou ela a hackear a garagem, né, do caso que ela foi lá, né, inclusive abria todas as garagens ao mesmo tempo, né. Essa barra. E aí ela, obviamente, nesse caminho aí e nesse evento, né, que na verdade é um resort na Islândia, que aliás tem que dizer que a paisagem na Islândia achei belíssima, porque o contraste das pistas pretinha, e aquele monte de neve em volta, achei belíssima. Tá? Até porque nesse calor, né, meu filho, a paisagem com gelo tá linda. É isso, tinha que fazer igual o cachorrinho que deitou dentro do isopor, né, menino? Sim. Podia ser 4D, sério. E aí ela vai conhecer essas outras pessoas que estão lá, né? Tem um menino que é cineasta, que tá, inclusive, lendo o livro dela. Tem uma moça que constrói casas na China. Tem um moço lá que é outro empresário. Sim. Tem a Alice Braga, né? Gloriosa Cian. Doutora que Cian. Era médica. Cian. Porque a gente fala assim, Cian. Né? Cian, né? Cian. E aí ela era médica e agora ela virou o quê, gente? Ela era médica e ela virou o quê agora? Ela é cientista espacial, um negócio assim, não é? Ela tá vendo os negócios com Marte. Ela era médica, Marte, né? Trocou, né? Eu acho que é uma coisa assim. Isso. Foi pra Lua. Cian. Eu só entendi uma outra também, se é brasileira, se não é. Tem uma outra lá, uma Cian, outra velha. Maravilhoso. Tem. E aí é um jantar chatíssimo, assim, né? Ela, a Emma Corrin, inclusive, dá uma retocada no cabelo, né? O cabelo dela não tá tão rosa, assim. Aí ela pinta pra ficar mais rosa. E aí, na manhã seguinte ao assassinato, que no caso é no episódio 2... O cabelo dela tá da mesma cor que tava no dia antes, né? Que não tava mais rosa. Mas é tinta fantasia, menino. Sai no banho. Ah, entendi. Pintou com celofane, né? Celofane não, com papel grepom, né? Grepom. Entendi. E aparece... Aí eles estão lá no jantar, chatíssimo da porra. E aparece o ex-namorado dela, que agora não se chama mais pelo nome que ele se chamava, né? Agora é Fagos, Fangs. Né? Fangs. Fangs, né? Sim. E aí, aparentemente, ele tem uma relação muito próxima com o Britizinha, né? Tá na Soei. Tem uma relação muito próxima com ela e tal. E foi lá com o vídeo dela. Inclusive, Claudio e fala assim, né? Não sei nem o que que tá fazendo aqui, só porque é amigo da minha esposa. Exato, não convidei ninguém. Boom. Boom. E ainda teve aquela cena, né, que a Wei tava limpando os vidros do chão, né, que quebraram, né? Uhum. E a McCorn ficou olhando assim, amiga, o que que tá acontecendo? Você precisa de ajuda? Conta pra gente. E aí, no final do episódio, esse homem morre, né? É isso. Não, calma aí. O que acontece? Foi no episódio. Eu tô calmo! Primeiro, assim, tá simplificando. Temos que dizer que nesse jantar chatíssimo que Clávio ouve, fala um monte de merda, não fala nada, juntei esse grupo maravilhoso aqui pelo futuro da inteligência artificial, da hotelaria, da não sei o que, blá blá, e ninguém entende o que ele quer de verdade. Emma Corrin começa a tossir, vomitar, não sei o que, no meio da mesa, porque vê o falecido, né, que ainda está vivo. E aí ficou todo mundo assim, ai, que garoto estranho, geração Z, né, meu, não sei o que, assim, tem várias pessoas da idade dela, mas todo mundo pensando que era geração Z. Aí Fangs é super fofinho com ela, com a criança, né, aparece aquela criança esquisita, né? Uhum. Não pode comer nada. O Chuck, né? Grande zoomer, né? Grande zoomer. Aí Fangs todo fofinho e tal. Aí Fangs, vamos dar uma passeada ali, gata, não sei o quê. Vem pro meu quarto. Ela, não, que isso, anda ver. Aí ele, você muda de ideia, tô ali. E aí ela chama ela pro estúdio vestindo a Polaroid, ela não vai. Exato. E aí mais tarde ela vai ouvir uma linda canção que eles ouviam juntos, né? Que era... Aí ela vai atrás dele no carro. Aí ela passa pelo careca suspeito, né, do hotel. Chega no quarto, vai bater na porta, ouve Fangs mandando ver com alguém, né, aparentemente transando. Sim. Aí ela começa a achar estranho o barulho, vai lá, dá a volta, sai pela saidinha assim, do hotel, né, vê as portas de vidro. E vê Fangs todo se desfazendo, as cadeiras no chão, não sei o que, todo ensanguentado. E aí cai na frente dela, não sei se já no 1 ou no 2 ele fala com ela, né, mas ele fica pedindo pra ela ficar e tal. E aí ela, não, vou pedir ajuda, não sei o que, ele fica aqui comigo. E antes ele tinha dito que ele tinha uma coisa pra contar pra ela, né? Antes dela recusar o convite do estúdio da Bestia Polaroid. À meia-noite te conta o segredo, né? E aí ela achou que foi convidada pra um grande mousse, mas o mousse virou assassinado, né? E aí eu amo, que no episódio 2 chega a galera toda, ela vai atrás da Doutora Cian, né? Doutora Cian, ajuda ele. E aí, menino? E ela, Cian. Cian. Ai, Cian. Pode me ajudar? Cian. Ela, Cian. Ai, que ódio. E aí, Doutora Cian. Clavion e todo mundo que tá lá. Porque esse menino bichinho overdosou, né? Que coisa. E assim, gente, claramente não. E aí, Emma Corrin começa a sua investigação com a ajuda da inteligência artificial, né, menino? Que ela fica pedindo pra ele desligar o áudio, contar se um viciado injetaria no braço tal, se não sei quem, quais lugares injetaria. E aí vira pra Bill e fala, eu sei quem te matou. Mentira, né? Ela não sabe, mas vai descobrir. E aí, ela, eu achei que... Só que intercalado tem o passado dela, uma investigação chatíssima com o pai dela. Isso aí pulei até ela encontrar Bill no passado. Passado no chat GPT lá, e aí o episódio ficou bem mais curto, né, pulando essa parte, porque ela conhece Bill por conta dessa grande dom dela de falar com os mortos, né. Oi, True Calling? Ela fala pra ele assim, eu falo com os mortos, chama interesse assim, só que quando vai desenvolvendo a relação deles, ela fala, não é bem assim, né, meninas, é que os mortos costumam fazer com que eu vá atrás das coisas que eles precisam que eu saiba. E a Bill fica assim, feitiçaria, é tecnologia. Isso sou eu que falo com eles, eles que falam comigo, né? Eu falo com eles, assim, eles não respondem, mas tudo bem. Eles falam, mas não necessariamente eu ouço. Eu amo. Cian. Assim, eles falam, só respondo Cian. Mas, gente, fiquei entretido. Eu sei que é lentíssimo o episódio, mas eu fiquei curioso. Não pode, João. Eu também. É porque esses 60 minutos podiam ser 35 contra eles. Não, podiam, claramente. Podia. É que eu falei, a parte do passado dela não precisa. Se dava pra ter uma ceninha dela conhecendo ele. Tava. O backstory de por que ela entende de investigação, beleza, mas é muito longo assim, o negócio do passado. Mas pra gente saber que ela entende de investigação porque ela acompanhava o pai. Foi financiado pela CIA. Mas enquanto ele volta, eu ia perguntar, essa história dela com o Bill no passado, isso, na verdade, é a história do livro ou o livro é baseado na história dela do passado? O livro é baseado na história dela, pelo que eu entendi, né? É, pelo que eles falam, o livro é sobre uma road trip que eles fizeram juntos e tal. Então não sei se é da história toda do relacionamento deles, né? Não, o que eu tava dizendo é que, tipo, pra você saber o background dela, de que ela pegou gosto por esse rolê da investigação e da falar com os mortos respondessem pra ela, ser com o pai dela, a gente não precisa ver ela fazer 55 investigações com o pai dela. Ah, isso é fato. Entendeu? Era só ela falar assim, Cian, foi assim que aconteceu. E acabou. Foi a Cian. Foi a Cian. Adoro a Cian. A Alice Braga aparecendo em todo momento. Só sei que foi a Cian. Ó, eu concordo com vocês que é meio chata. Assim, eu não acho chata. Eu fiquei entretido, porque eu tô curioso pra saber o que é aquele rolê todo que eles estão inventando. Mas... sei lá, eu acho também que podia ser reduzido, mas eu prefiro que tenha uns detalhezinhos a mais do que não ter também. Aí fica meio vago. Eu acho que o Danoso só tá assistindo por conta de Brito. Porque... logicamente. Tu acha que ele tá passando esse pano ela, inteiro, por quê? Exatamente. Se fosse sem ela, Zanon já tinha largado isso. Na hora que começa a série, pra mim já me veio toda uma vibe de The Way. Não que vai ser The Way, né? Mas será que não vai? Já tem gente vai que é a continuação. Menino, mas saber que já tem gente falando que é a continuação, que tá achando, né? Lógico. Porque tem uma hora, tem uma foto lá que é de The Way, na hora que a Emma lá procura no Google ali, Uma das fotos é que ela tá filmando no, na frente do espelho que ela usou, que tava em The Away. Aí já começou. Amo. Então, mas eu acho que 50%, né? 50% é porque eu gosto da, da Brit do, do homem lá, porque senão não tinha nem continuado vendo o segundo episódio, não. Zanon, mas vamos falar assim que Brit e esse homem são cafona quando eles falam de tecnologia. Tem um diálogo que Brit fala pra ela assim: as câmeras aqui são todas ligadas nas ondas tal, elas estão passando por dentro do nosso corpo agora, as ondas. E eu fico assim, e é tudo na vida. E todo um rolê de salvar o mundo, né? Que eles, eles dois é, é militantes dessas coisas aí. Aí fala que tudo eles querem usar tecnologia pro bem, que blá blá blá. Agora é o Black Mirror do, dos hippies, né? É. Mas eu fiquei intrigado pra saber qual que é esse rolê que eles estão fazendo, essa inteligência artificial que vai ter alguma coisa. Que eu, eu fiquei curioso pelo seguinte: a inteligência artificial serve todo mundo que tá lá dentro, pelo que eu entendi, né? Uhum. Uhum. Ela não podia dizer assim, é fulaninho aí, Michael, esqueci o nome dele. Você pode me mostrar o áudio do, do quarto do, do Fangs aí? Na moralzinha? Sim. Pra entender o que que rolou? Sim. Aí, aí acaba, levantou os créditos, acaba sendo. A não ser que Clive Owen e Brit tenham, né, destruído algum. Não, menino, sei lá, tem muitas, muitas dúvidas que eu fiquei. Tipo, a Brit era uma hacker, agora não faz nada, ela precisa da Emma pra fazer. Agora é só Dundalk. Não, e a Brit é super suspeita no que ela tá fazendo, mas a Emma confia nela de corpo e alma e fala assim, você vai me ajudar aqui. Isso. Aí tem aquela criança esquisita, que eles me deixam comer pão. Será que aquela criança também não é uma... é um, sei lá, é um ciência artificial. Menino, eu jurei que alguém da cena ia ser inteligência artificial. Não, pode ser. Não, pode ser. É. Nossa, é, o que, que vocês acharam do, do cineasta falando? Ó, vou apresentar o meu roteiro criado por um AI, pelo fulano. E aí ele fala assim, reescreva agora a cena de Harry Potter com um tom... Aí faz um texto mega genérico e os outros ficam... Oh, ele está escrevendo isso agora? E eu fiquei assim, gente, mas o ChatGPT já foi melhor que isso aí. Mas eu também fiquei assim, por que, que ele chamou essa, essa gente? Porque assim, pelo que dá pra ver, as pessoas que tá tudo relacionado é o AI, né? Uhum. Faz cidade inteligente, a mulher que tá estudando os bagulhos lá da lua, é a melhor hacker, o cara que usa o inteligência artificial pra fazer o cinema. Então, sei lá, será que... O que, que será que ele tá rolando? Já fiquei vendo uns vídeos de teoria hoje, né? Porque sou desse, né? Meu Deus. Tem umas boas, tem umas você fala assim, gente, vamos dar uma segurada, que não é vai ser difícil. Pelo menos não vai ser cancelada, né? Porque é uma minissérie, né? Ah. E tipo assim, Fangs morre, e aí o anjo fala assim, um milionário... Ai, gente, não vamos dispensar nosso fim de semana, né? Já estamos todo mundo aqui. Esse grupo é muito bom. Vamos continuar nossos workshops. Ah, isso aí é uma coisa que ele tinha falado. É. Ele falou assim: ah, verdade, né, gente? Drogado. Ah, tem triste, né? Vida que assim, não, ai, morreu, que acontece, né, gente? Né? Ele fez um morreu ele, desculpa, não ele. Desculpa, né? Não, e aí a Emma Corrigan fala assim... Né, morreu, mas a gente tá vivo. Sim. Uhum, sim. Aí a Emma Corrigan... Na verdade, né? Vai tudo também acho que não. A Emma ainda fala assim, ah, porque ele jamais faria isso, não sei o que. Aí os outros ficam, mas será que você ainda conhecia ele nos últimos anos? Não sei o que. Eu falei, vocês que não conhecem, no caso, né? Que ela namorou com um homem, tem livro sobre ele, vocês estão querendo dar, dar lição na mina da geração Z. Me poupa. Amor! Tô curioso pra ver o que é. Pode ser tudo uma encenação, fake news, é tudo ator e Emma vai descobrir alguma coisa. Ai, não sei. Uhum. Vai ser quantos episódios? 7. 6? Ah, porque se fosse 7, tá bom. 7. Acho que tá roncando. É a coisa do lindo, tadinho. Nossa, mas a bicha ronca igual um trator. A bicha. Que isso? Tem que colocar o. Como é que é aquele negócio que põe pra dormir? Aquela máscara? É o respirador. Pap, é. Não é pap. É CPAP. É CPAP. Pap. Coitado. É porque a gente tá falando que é para os ouvintes, né? Que é uma cachorrinha, mas é uma senhora cachorra. É uma. Nossa, não. Fala que é uma cachorrinha. É só pensa que é um chihuahua, né? Um poodle. É uma labradorazinha de 40 quilos, tadinho. A neném. Tadinha, deixa eu vou mutar aqui pra vocês não estão ouvindo o ronco dela. Não, pode deixar o ronquinho dos dois. Deixa a bichinha. Achei que era interferência na rede. Eu tava achando que era interferência, depois eu fiquei, não, gente, isso é ronco. Quem dormiu aqui falando da série, né? Não. E eu fiquei, tô ouvindo todo mundo aqui que tá... Quem é o quinto elemento? Será que sou eu? É a inteligência artificial, né? Que vem Cian. É Miranda Lebrão, gente. 33. Miranda Lebrão. Cara, sabonete na boca. Então, fica aí então vocês são responsáveis por contar pra gente o final da história. Vocês já sabem, né? Sim. Vou contar. Cian. Vai prestar atenção do jeito que ela tá aqui agora, vai prestar atenção na série. Vocês são responsáveis por contar o que vai acontecer. Meninos, eu vi o filme da Netflix aí, o Assassino, né? Com Fassbenga. O pessoal falou assim: meu Deus, Sophie Charlotte tá no filme, né? Opa! Porra, Sophie Charlotte é o Brasil no filme do David Fincher, né? E aí você assim, meu Deus, Sophie Charlotte, que momento! E aí Sophie Charlotte não aparece 3 minutos no filme. Ela tá com a cara toda deformada, e aí ela aparece no final do filme, né? É isso que aparece. É. Mas o filme em si, ele não é um filme ruim. Mas tem muita gente que eu tava olhando assim os comentários, muita gente achou chato, né? Porque, tipo, os primeiros 15 minutos do filme é só o Michael Fassbender falando em off sobre a rotina dele enquanto assassino. Né? Nossa. É 15 minutos dele falando em off o tempo inteiro. Interessante. Né? E aí depois que o assassinato que ele tem que cometer dá errado, e aí você começa a ver a história em capítulos, né? E cada capítulo, ele se passa num lugar diferente. Começa na França, aí depois vai pra República Dominicana, depois vai pra uma cidade nos Estados Unidos, eu esqueci agora onde é, nananã, até chegar ao final, que é em Nova York. E aí ele vai contando essa história em capítulos, que acaba se tornando uma história de vingança, né? Eu não sei se vocês pretendem assistir o filme, não, né? Esse Glorioso Sino. Que ele tem um assassinato pra cometer lá na França, e ele acaba errando o alvo. Então, a pessoa que contratou pede pra fazer a queima do arquivo, que é ele, né? Só que o pessoal vai até a casa dele na República Dominicana e acaba agredindo a empregada dele, que é a Sophie Charlotte, né? Só que ele é meio enamoradinho pela Sophie Charlotte, então ele decide entrar num circuito pra vingar o que aconteceu na casa dele. Então ele vai atrás dos matadores, né? Vai atrás do cara que era o contratante dele, e ele vai fazendo isso em etapas. Só que o personagem do Fassbender, ele fala muito pouco também no filme, ele tem isso, né? E o filme, ele tem uns momentos interessantes, mas no geral ele é um filme mais parado, né? Ele é um filme mais paradinho. É, bege. E aí ele acaba sendo um filme meio um pouco cansativo, né? Mas eu não acho um filme ruim, eu só acho ele um filme médio. Sim, pra mim, achei um filme médio. O Fassbender tá bem, eu acho que como ele é um bom ator, não é difícil pra ele fazer bem o papel dele. Mas não é um filme empolgante, né? Não é um filme empolgante. Né? Porque muita gente acha que também foi esperando ser um John Wick da vida. E não, ele é um filme muito mais de estudo de personagem, né? Entender a psique. É, a gente entender a psique desse personagem, né? E aí isso pode ser um pouco frustrante. Frustrante para algumas pessoas, mas faz parte do jogo também. Né? Sim. Mas aproveitar então que os meninos foram comer, Leózio. The Marvels. Marvels! Que? As Marvels aí, o filme, né, que tá causando uma comoção, né? Que é aparentemente Marvel em crise, pior bilheteria da história da Marvel. É. Meu Deus, esse filme é um lixo. Aí vem o outro lado falando assim: meu Deus, vocês decidiram falar que o filme é um lixo só porque é uma diretora negra, 3 protagonistas femininas, e aí a guerra está instaurada, né? Eu confesso que eu não fiquei animado de assistir o filme, até porque tá muito quente, né? Eu ia ver hoje, mas hoje também tava muito cansado. Mas você assistiu, e eu quero saber o que você achou das Marvels. É realmente um filme ruim? É um filme mediano? É um filme que dá pro Gaster? Como é que é? Menino, eu nunca duvidei que eu ia gostar de As Marvels, né? Então já começo com esse spoiler, porque assim, eu acredito que seja um filme bastante difícil de vender pra quem não viu as séries que tem as personagens, né? Então a Miss Marvel, por conta da Kamalinha, e o desenvolvimento da Mônica em WandaVision, por mais que o filme situe, né, quem são as pessoas, eu acredito que pra quem tá só no cinema e tal, e ver as Marvels e chegar, pô, do nada, essa menina crescida, sabe? Eu acho que vai dar uma confusão. Mas, pra mim que vi, assim, que acompanho minimamente essa jornada, né, tortuosa da Marvel, foi muito divertido. Porque é um filme, né, a gente já falou aqui que é um filme muito curto, né, tipo 1 hora e 40 e pouco, eu acho. É um filme bem frenético. Sim. É, tudo acontece muito rápido, às vezes você até fala, pô, eu queria ver um pouquinho mais, queria ver a Carol estranhar essa devoção na Kamala, mas beleza, assim, eu acho que eles conseguem fazer a história andar sem grandes, né, grandes problemas. E, assim, um filme de ação muito divertido, tem diversos momentinhos, assim, de comédia que eu acho que funcionam. Então eles fazem, tem um planeta que a Carol leva as outras duas, que ela tem uma história lá com o governo do planeta, tá? Não vou estragar pra vocês o que é, mas é bem engraçado, as interações do planeta em si são muito boas. As cenas delas juntas, treinando e pensando nessa questão de... Porque elas trocam de lugar, né? Conforme usam os poderes. Isso aí tá em todos os trailers. Aí elas, sim, explicando o porquê, aqueles termos científicos bem clichêzão, assim, você vê que não faz muito sentido mais você rir e tal. Então, assim, em relação a ser um filme de três heroínas e como elas interagem, eu achei muito, muito bom, muito divertido. Mas muito difícil, eu acho, de encaixar no que eles tentam fazer da continuidade da Marvel, né? Então, assim, eu não estranho a falta de hype e o hate das pessoas. Apesar de que eu acho que pode, né, com certeza tem muito a ver também de ser um filme de mulher, não sei o que e tal. Mas eu acho uma pena ele realmente ter sido tão flopado. E aí, assim, eu acho que é do meu gosto de filmes de herói também, que eu tenho visto que eu tenho gostado muito mais desses filmes mais descompromissados, né? Tanto da Marvel, uhum, quanto da DC. Tipo, The Flash gostei, Besouro Azul gostei bastante. É, o próprio Thor 4, que é super criticado e tal. Quantumania não odiei. Então, assim, eu acho que ele segue uma toadinha aí que me agrada, mas que não agrada normalmente a grande maioria. Então, pra mim é uma pena, porque eu acho que foi uma coisa de encontro das três personagens que seria muito legal continuar. Não sei como é que vai ser no futuro delas, né, de Avengers, né, se a Kamala continua, por exemplo, que acho que seria uma pena descartá-la. A gente tem uma dica aí do que vem no futuro dos Jovens Vingadores, né, então não sei também se vai rolar. Aparece a Hayleyzinha mesmo? Aparece a Hayleyzinha, né? A Mala vai lá recrutá-la. É maravilhoso. Hayleyzinha já tá uma mulher, né? Então, até se Jovens Vingadores surgirem, já tá todo mundo 40 a mais. Vão ser jovens peronomútil, né? Sim. E, gente, não tem como, cara. As cenas dos gatinhos, dos flirking. Primeiro, assim, a Guzi tá o tempo inteiro possuída nesse filme. E aí, conforme eles vão revelando o que tá acontecendo com a Guzi, é muito incrível a cena principal de ação, assim, dos flirking. É sensacional. É uma pena realmente que não vai ser vista pela grande maioria. E eu acho o filme muito corajoso com uma decisãozinha do final, assim, né, que tá linkada. Eu sei que você já viu a cena pós-crédito, né? Que a gente não vai comentar, mas que você sabe o que, que é. Eu acho que eles tomaram uma decisão corajosa, que beleza, vai ser desfeita depois e tal, mas que foi a decisão que o Quantumania não conseguiu bancar, por exemplo, né? De resolver tudo ali no finalzinho. Esse filme não resolve, então ele deixa um negocinho solto pro futuro, que eu acho que vai ser bastante interessante de ver como é que vão mexer, sabe? Exato. Ah, interessante, né? Eu vou tentar ver ainda no final de semana, né? Pra ver esse glorioso filme, porque eu gosto. Eu acho que particularmente vou me divertir. Eu acho, né? Que eu gosto bastante. E quero ver a cena pós-crédito em alta resolução, né? Sim. Porque vi mais cagada possível, né, amigo? E aí... É, e assim, é engraçado porque é um filme que, de novo, né? Abre o negócio, multiverso, não sei o que, blá, blá. Só que ele, pra mim, claro, né, sem a coisa da Kamala e da Mônica de ter visto algo antes, mas ele também, ao mesmo tempo, ele te deixa zero obrigação de ver muito depois também. Beleza, vai resolver a situação que eu falei aí em algum filme futuro, mas não é um filme que fala assim, olha, agora vou te obrigar a ver outras coisas, a esperar. O que é diferente, por exemplo, do que eu sempre reclamo dos finais dos filmes, tipo Eternos, Shang-Chi, que antes do filme acabar, sabe, antes do pós-crédito, tinha um negócio muito, ó, meu Deus, agora os Eternos estão no céu até hoje, agora o Shang-Chi... Não, eles não tem essa pretensão de deixar um negócio pra você ficar desesperado. Então acho que é um filme que funciona muito bem sozinho. É, não, e fora que é umas coisas que você não sabe se vai acontecer, né, em algum momento, né, ainda tem. Exato, isso. É o que eu falo, assim, porra, a gente não sabe se vai ter Eternos 2. Tá até hoje esse céu desse gigante na Terra, desse Eterno no céu, e é pra gente esperar por quando, exatamente. Uhum, exatamente. E a vilã é fuleira mesmo? Falaram que essa vilã é fuleiríssima, né? Olha, é uma atriz bastante desprovida, assim, de carisma mesmo. É, acho que... E uma motivação bem escrota, assim, porque é uma vilã que é dos Kree, né? E aí tem a história da Carol ter destruído a inteligência artificial deles, não sei o que, ter cagado o planeta. E aí a querida, ela sai por aí catando água, catando as luzes do sol. É um negócio que não faz nenhum sentido. Assim, ela rouba literalmente a água de um planeta e despeja no dela pra tentar reconstruir o ecossistema. E aí você só ri e fala, ah, é isso, né? Vamos esperar as meninas resolverem, porque realmente não é um filme de vilão muito... Não é uma vilã nada memorável, né? Então acho que você só tem que fingir que tá acreditando e deixar as heroínas fazerem o trabalho delas. Menina, então a vilã é a Sabesp? É a Sabesp. Vilãs reais, né? E assim, ó, a bichinha muito ruim. Parece vilã da DC, assim, de Shazam 2, sabe? De tão ruimzinha que ela tá. Não, e eu achei o figurino pude também. Amigo. Não, é muito estranho. Tudo nessa composição dela destoa até, sabe? Porque, pô, você tem a família da Kamala ali, o filme inteiro, muito boa. Sabe, brilhando a cada aparição. Nick Fury tá bem, né, não fala nada de Invasão Secreta, então temos esse bônus. Ignoraram, né, Invasão Secreta. Pois é, e aí essa vilã tá ali, você fala, cara, por quê, né? Tanto que assim, eu acho que os últimos vilões que a gente teve, tipo o Christian Bale em Thor 4, né, por mais criticado que o filme seja, eu acho que ele tem um peso, ele tem uma presença ali interessante. O Kang em Quantumania, eu acho que ele, né, chega a ser assustador de um jeito que nenhum vilão tava conseguindo. E aí chega essa, agora você fala, porra, cara, só porque chegou na hora das mulheres, você bota uma mulher fraquíssima. Exatamente. Menino, pra eu te falar a verdade, o Kang, eu nem lembro de como ele é vilão. Tipo... Nossa, o Kang, ele é aterrorizante. Ele foi toda hora ameaçando Michelle Pfeiffer com aquelas bolas luminosas dele. Ah, né? É, ele aparece no Homem-Formiga, né? Uhum. Nossa, por isso que eu não lembro. É que acaba que o Kang teve um destaque mais honesto, assim, a meu ver, agora no Loki, né? Que ele apareceu mais de uma forma mais interessante do que até então tinha sido. Ele aparece na segunda temporada? Parece. Ah, aparece. Não peguei ainda, que eu desisti. Parece como o Victor Timely. E como aquele permanente. Exato, das duas forminhas. Pra mim poder ter mais destaque quando ele foi acusado de bater, né? Eita porra! E aí, ele saiu da Marvel ou não saiu? Mas eu vou. Como é que foi? Ele saiu da Marvel, não saiu? O que que rolou? É. Ainda tá incerto. Ainda não, oficialmente, né? É, porque eu ouvi falando ainda que não oficialmente, pode dar um retcon pra... fazer não sei o quê. É, tá bem fácil resolver com o final de Loki. Ai, amigo, tá fácil. Muito fácil. Tá muito fácil. Então, né? Sim, não tem. Então beijos, né, Kang? Ficou fácil. Mas aproveitar esse momento, atualidades, né? Vamos falar rapidinho. Taylor, aguenta mais um pouquinho aí, come outro pão. Vamos falar de Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, né? Ah, esse eu não quero spoiler. Falando esse de cinema, vou sair. Mas tu não leu o livro, mulher? Não. Não? Ninguém leu esse livro. Spoiler de... É. E quem leu disse que é chato pra caralho, né? Spoiler, foi então, tá, Rachel Zegler que fez a árvore foca. Me avisa. Spoiler, Presidente Snow é o vilão. Ficar velho e feio. Exato. A cantiga dos pássaros e das serpentes aí. Prequela do universo Jogos Vorazes, né? Com Rachel Zegler, aquela cara de sonsa que ela tem. Gente, ela tem muito, né? Mostrando... A nossa Carla Dias. Gringa. Ela tem muito cara de som, muito cara de som. Caricata toda a vida também. Mostrando ali a guerra, né? A primeira cena do filme é mostrando a guerra. E depois a gente avança pro período em que os Jogos Vorazes já foram implementados. A gente tá nos décimos Jogos Vorazes. Mas diferente do que a gente vê na franquia de Katia Nice, onde os Jogos Vorazes são um evento, um espetáculo, é o Big Brother de Panem, aqui eles ainda são... né, deixado de lado, as pessoas não têm interesse, elas não se importam, e é só mesmo uma forma de matar os tributos, né, sim. Tanto que os jogos duram horas apenas ali, e é numa arena super pequenininha, não tem pra onde eles fugirem, e quem comanda os jogos atualmente é Viola Davis, né, Viola Davis e seu olho de vidro, e seus bichos manipulados, né, e seus bichos manipulados, geneticamente manipulados, né, e a gente tem o Snow, eu nunca vou falar o nome dele, porque o primeiro, porque é muito complicado. Ah, não, acho bom, coreano. Acho excelente, acho que dá pra ficar falando toda hora, inclusive. Eu amo esses nomes. É bom que tem o coreano e o sejanos, né, que é o amigo. Sejanos, né? Ai, gente. Sejanos é ótimo. Aí a gente tem o reitor da faculdade, né, Peter Dinklage. Tyrion. Né? Tyrion Lannister, que não gosta do Presidente Snow. Ah, é porque era filho do melhor amigo dele. Exato, não gosto. E a gente tem... Isso é uma coisa que né, o fato de que o Sejanus, ele era do Distrito 2, né? E aí, por algum motivo, a família dele enriqueceu e ele conseguiu migrar pra capital, né? E aí ele foi pra universidade, só que ele é aquele menino da Zona Sul, ele é o menino da Zona Sul, da classe média, média alta... que milita, né, e que se sente muito próximo ao gueto, muito próximo, sim, aos populares, né? É porque ele era o menino rico. Pobreza. Exato, e aí não saiu dele, né, ele não viu vencer, lidar com as injustiças da capital. Sim. E o Snow, ele tem a família super falida, né, depois que o pai dele morreu, a família faliu, mora ele e a vovó, e Hunterzinha Schaefer, né, Tigres, essa gloriosa Tigres. Eu achei que a Hunter Schaefer ia ter um puta destaque no filme e, não, achei que a gente ia descobrir porque ela ficou com a cara toda tatuada, mas também não descobrimos, né. É porque ela era estilista da capital, né? Aí a capital é toda afetada assim mesmo, com o jeitinho deles. Entendi. Aí ela mesma se estragou toda. Se tigrou. Se tigrou. E aí vai ter uma bolsa de estudo lá pro melhor estudante, nananã. E eles decidem suspender essa bolsa, que era a bolsa com que o Snow achava que ia sustentar sua família forever, sim, né? Era um prêmio que era só de nota, né? Só nota também e tal. E eles falam assim, não vai ser mais por nota. Vai ser assim, cada tributo dos Jogos Vorazes desse ano vai ter um mentor, né? Então vão ser 24 mentores. E não necessariamente o mentor que ganhar os jogos, mas que fizer o seu, né, mentorado se destacar mais, aparecer mais, chamar mais atenção, vai ser o ganhador do prêmio, né? É, eles falam e... assim, olha, não necessariamente seu pupilo vai ser o seu sobrevivente, mas a gente quer entretenimento, né? A gente quer que ele sirva, entregue. Exato. Exato, porque naquela época ainda não tinha o prêmio pro vencedor dos jogos, né? Acho que era só pra dar o exemplo, né? Exato, era só pra dar o exemplo, né? Que quando a gente conhece Katianice, quando tem Haymitch, né? Todos eles já são... O vencedor já é premiado, né? Uhum. A glória eterna e a riqueza. E aí acaba que Snowman, tá assim, na época da Katianice já tem até o povo que treina a vida inteira pra isso, né? Os carreiristas e tal. Isso. E já tem a questão das doações, né? Que também não tem, vem ser implantado por uma sugestão, sim, do Snow, né? De você poder apadrinhar lá. Muito marqueteiro, né, menino? Descobri que, assim, fez publicidade muito bem. Ele fez. Ele era visionário. Sabe como farmar o engajamento. Ele, se ele pudesse ser, hoje em dia, ele seria... Trabalharia na área de marketing e publicidade, com, sim, certeza. Ia fazer o método SAIS de toda a empresa. Método SAIS. E aí ele acaba sendo o mentor da Lucy Gray Bird, né? Que é a Rachel Zegler, que ela é essa mina toda performática, né? Cantriz, né? Ah, ela é jovem, né? Ela é tão galera, ela usa umas roupinhas coloridas. Chata pra caralho! Bichinha, acabei simpatizando, mas ela é bem forçadinha no início. Nossa, ela é a Cláudia Leite de Panem, né? Se forçar, mais caga. E ela quer ser rebelde, assim, né? Ela fica cantando, ah, beija minha bunda, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela tá lá com a roupa de chiquititas dela e minha mãe que fez. E a Carol Conká falando. Dias, né? E a Carol Conká falando. Lembra que esse negócio de chiquitita? Não, ela achou que seria um grande mousse, né? Achou que seria um grande mousse, né? Jogou a cobra na filha do prefeito, né? Ah, é maravilhosa aquela cena. Cobra na filha do prefeito. Fez seu showzinho, né? Ficou cantando. E aí Snow decide, faz todo um plano pra poder ganhar pontos, né? E ter essa relação bem estabelecida com a Lucy, né? Entra lá no... Chega lá no trem quando eles estão chegando. Mínimo, vai no camburão com os tributos, né? Cai no zoológico. Tributo querendo matar ele, né? Ah. Cai no zoológico. E, assim, essa primeira parte do filme, né? Que acontece os jogos e tal. Porque o filme é dividido em capítulos, né? Uhum. Dividido em capítulos. O mentor, o prêmio e o pacificador. Não. É, o pacificador e depois tem o quarto, não tem? Não lembro direito. É, acho que são três ou quatro. É. E assim, essa primeira parte até os jogos ali, eu acho que foi legal, foi interessante. Mas foi aí. Bem ágil, assim, né? No início. É bem, ele é bem movimentado. E assim, o filme é muito longo. O filme tem 2 horas e 45. Ele é muito longo. Muito, uhum, muito, muito longo. E aí, nessa segunda parte, que é fora dos jogos, eu acho que ele perde muito, assim, muito, muito rendimento. E eles falam assim: ah, contratamos Rachel Zegler, que é cantriz, né? Então, essa menina vai cantar a mesma música, uma música insuportável, a cada 5 minutos. E é muito chato. É muito, muito chato. Assim, eu vi uma sessão de pré-estreia com convidados da empresa e com pessoas comuns. E assim, 80% das reclamações era do excesso de cantoria da Lucy Gray, que é bicha. Eu não tenho problema exatamente com a cantoria dela, não. Apesar de que eu concordo com você que assim, não precisava repetir Árvore e Forcar duas, três vezes, cinco vezes. E nem aquela outra dela de quando ela é tributo. Mas eu acho realmente muito notável o quanto o filme muda. E beleza, são fases diferentes, mas assim, o filme dele conhecendo ela, se apresentando como mentor, dando as ideias de doação de não sei o quê, e os jogos, ele pra mim ele se fecharia ali, né? Como filme. E a parte que tem depois é muito arrastada, assim. Então ela destoa bem do começo, foi super ágil, foi super. Até porque, assim, uma coisa que eu estava pensando sobre o universo de Jogos Vorazes, né? E eu acho que até isso afeta talvez a primeira trilogia, os primeiros filmes e tal. Qual que é o diferencial de Jogos Vorazes para qualquer história de guerra? É a arena, né? São jogos em si. E isso esse filme consegue trazer de volta, por mais, como você falou, seja uma arena menorzinha, os tributos não sejam tão bem apresentados quanto é nos jogos da Catkins e tal, né? A gente tá mais investido realmente no Snow e na Luz. Mas depois que passa disso, ele vira um filme perfeitamente comum sobre uma pessoa que, na verdade, é o vilão e que a gente já sabia. Então, assim, começam as intrigas de, a filha do prefeito tá planejando não sei o quê, Sejanus tá querendo ajudar a galera, e aí eles botam uns passarinhos de viola ali no meio pra... Eu falei, cara, mas virou qualquer nota, assim, porque eu já sei que o Snow é mau, mesmo ficar pau. Aí eu vou só ver se derrotado. Que a gente não espera nada de bom pra ele, a gente espera nada de bom dele, né? De uma pessoa que tem bafo de sangue, né? Que a gente já sabe. E aí eles tentam fazer um romance que pra mim eu não sabia, eu não li o livro inteiro, então eu não sabia que tinha isso tão explícito, né? Eu achava que ele era mais uma figura de mentor mesmo e tal. Então eles fazem um romance que eu acho muito esquisito, eles ficam pulando de cueca na piscina, se beijando na água e em nenhum momento me convence, assim, que eles se gostam, sei lá. E aí depois a Lucy fica, né, toda malzona, assim, pode confiar em mim, mas na verdade eu sou dúbia, não sei o que. Cara, as Rachel Zegler não segurou isso aí. Então, realmente, a primeira parte do filme eu gosto muito mais. Aí a gente fica só realmente nessa segunda parte, vendo que ele trapaceia, né? Pra Lucy Gray poder ganhar, né? Ele trapaceia nos jogos, então ele é despachado como pacificador. Né? Trapaceia muito, né? Trapaceia rápido. Ele dá um negócio pra ela envenenar a água dos outros, que, né, que mata a menininha boazinha lá, que era doente, a bichinha. Ele... Ah, eu fiquei arrasado. Fica atacando drone com garrafa d'água toda hora pra salvar a pobre Bé, né? Porque os drones estão em fase de adaptação. Tá em fase de adaptação. Aliás, e tem também que elogiar aqui. Tanto queria elogiar o apresentador dos Hunger Games, né? Que é o igualzinho, né? Stanley Tucci. Nossa, não. E ele, tipo assim, com piadas icônicas, né? Tipo, chega o carregamento de cobra de Viola Davis lá na arena e fala: gente, imagina se fosse doce. Ops, não é doce. E quando a menina que tem tuberculose vai lá beber água, ele fala: ih, a fulana, nossa doentinha, a rainha da tuberculose. Ah, olha. E a gatinha tossindo desesperadamente. Agora, sabe o assim, que eu ia te perguntar? E aí ele tava... O quê? Não, pra falar. Eu ia te perguntar de uma hora que... Porque tem hora que o Reaper, né, o grande jogador lá, tira a bandeira de pano e joga por cima dos corpos e tal. E aí Viola Davis invade a transmissão dizendo que o filho do presidente morreu com um ataque, não sei o quê. E eu fiquei assim, teve esse ataque? Tipo, em que momento foi introduzido esse ataque? Teve, na hora... Tava morrendo? Na hora que eles estão fazendo o reconhecimento da arena, que tem aquela explosão, que a Rachel Zegler até salva o Snow, tira o negócio de cima dele. Mas aí eles falaram que o filho do presidente estava em perigo? Porque o filho do presidente era um dos mentores. Então, mas eles não falam, ele foi pro hospital. Ele aparece. Só uma informação. Fala que ele foi pro hospital. Eles falam que ele foi pro hospital e depois volta essa notícia de que ele morreu. Porque quando eles falaram isso, eu achei que ele tinha sido atacado ali no zoológico, onde mataram a outra menina com a garrafada e tal. Não, foi no atentado. No atentado à arena. Entendi. Inclusive, essa arena é super segura, né, menina? Qualquer hora entra gente, tem só uns guardinhos com a traca. Exato. Própria casa do Big Brother. O menino lá, Sejanus entrou, Snow entrou pra salvar Sejanus, matou um tributo. Uma delícia, o né? O público não questiona, né, o tributo que aparece morto. Fala assim, ah, tá bom. Você vê que o público não era exigente. gente, morreu. Né? Não tinha redes sociais. É isso. É. Se tivesse gritado aí no Twitter, rapidamente o patrocinador ia pressionar a emissora. É isso. E eu amei também que a boneada que a Capital faz sempre, né? Porque, assim, até então a Viola tá super convencida do discurso de Coriolanos, né? Que a gente tem que humanizar os participantes, para as pessoas torcerem e acharem que elas têm o poder de decidir com a doação e tal. Aí no final, eu vou só soltar um monte de cobra em cima deles mesmo e. E é isso. Mata todo mundo! Aliás, eu amei a cena que a amiga de Coriolanos enfia a mão nas cobras, né? Pra pegar o bilhetinho que ela escreveu. Nossa, foi bom, né? Foi muito bom. Foi bom. Fez de e já introduziu aí o plot de Coriolanos botar o lencinho lá pra poder Rachel Zegler sobreviver às cobrinhas, né? Uhum. E acaba que o que deixa ele doente é uma picada de cobra também, né? Final do filme, né? Que é o que vai deixar ele com a saúde debilitada, o bafo de sangue, exato. E que deixa ele o louco dos venenos também, né? Porque ele mata Tyrion lá no envenenado. Pois é, menino. Porque aí ele, nessa segunda parte, ele vai lá, ele é pego na trapaceando e ele vai ser enviado pro Distrito 2, mas ele quer ficar com seu grande amor, né, Lucy, e aí ele paga lá um dinheiro pra ir pro Distrito 12. Quando ele chega lá, ele reencontra ela, nananã, beleza. Só que aí tá rolando esse processo lá de, tipo, a galera envolvida com os rebeldes, nananã, tráfico de armas. Aí ele acaba matando a filha do prefeito, ele mata a filha do prefeito, a Rachel Zegler fica meio assim. E aí, do nada, né, eles decidem fugir, né, pro horizonte. E aí eles estão lá andando e estão falando assim, ah, já matei 3 pessoas. Aí ela assim, três pessoas? R$3? Três? Aí ele é. Fulano, ele. E eu mesmo. E eu matei eu mesmo, né? Pra poder viver essa nova vida com você. É, não, Sejano ele não fala. Aí ela fala, né? Assim. É. Aí ele fala assim, ah, entendi. Aí tá chovendo pra caralho, aí eles vão lá na casinha. Aí quando chega na casinha, ela fala assim, menina, tem umas varas de pescar aí dentro desse forro aí, olha aí. E aí quando ela olha, quando ele olha as armas, tudo, inclusive a arma que ele matou, a filha do prefeito. Sim. E aí essa mulher desaparece, e esse homem fica atrás dela. Ele fica igual o Rambo, né, viado? Com a arma empunhada assim, dando tiro pro alto. Não, e eu gosto que nessa cena ela tá com o Carla Dias assim, com cara de má, né, vendo as coisas na telinha. aí ele fala assim, ainda tá chovendo, você vai sair agora, ela... I'm not made of sugar. Aí exato, e ela vai procurar a Catinícia, né? Que é a planta, né? Que é a planta que ela dá o nome do cu dela, né? Ela fala assim, a planta é chamada de tal, eu prefiro chamar de Catinícia. Eu falo, ué, tá bom. Catinícia, só pra ter uma referência, que ótimo. Eu prefiro chamar de Ciano. Eu, hein? E aí, viado, esse homem tinha dado a echarpe da mãe dele de presente pra ela. Aí ela falou, vou proteger com minha vida. Aí essa mulher fica puta, joga essa echarpe no chão para esconder uma cobra viva. Não, né? Não, que não. Pica Snow. Pica. E aí ele fica putaço. Ele fica, tá tentando putaço. Me matar, garota. Mas de tudo que eu fiz por você. E aí, ele fica boladão, dando um tiro pro alto. Mas aí me leva uma coisa interessante. Porque esse homem fugiu na calada noite preta, né? Fugiu na calada noite preta, desertou. E aí depois que ele desistiu de fugir com a Lucy lá, que ela sumiu, ele voltou pro quartel como se nada tivesse acontecido, né? Ninguém. O quartel estava vazio. Ninguém percebeu que esse homem desertou. Ninguém percebeu. Mas todo eu acho que eles estavam. Eu acho que eles estavam só dando um passeio ali. Eles fugiram? Ele fugiu. Ele fugiu, tanto que ele entrou de penetra na caçamba do caminhão que estava saindo. Ah, é verdade. Ele vai. Mas não deu tempo nem de notar a ausência. Entendi. E apesar de que o refeitório. O refeitório não. O dormitório estava cheio. Quando ele voltou, não tinha mais ninguém. Mas ninguém percebeu. Ah, eles pensaram, Snow é assim mesmo. De vez em quando dá uns perdidos. Até porque Snow tava prestes a ser transferido pro Distrito 2, né? Que o homem falou, não é uma escolha, é uma honra. Ele falou, claro, senhor, muito obrigado. Exato. E aí, quando ele decide ir pro Distrito 2, o homem lá fala assim, você não vai pro Distrito 2 mais, você agora vai ter sua nova chefe, Viola Davis. E vai virar. E aí Viola Davis explica tantinho, né? Isso. Uhum. É porque Viola fala assim: lembra os passarinhos que você me mandou, denunciando seu amigo? Ninguém nem sabe que foi você, querida. Eu editei o áudio, né? Porque no áudio o Sejano tá falando com ele, fala o nome dele, inclusive, mas quando o áudio toca não tem mais. Uh-huh. Ela tá no Audacity. E aí ela fala, e aí o pai do Sejano vai te pagar a faculdade por um bom amigo que você foi. Ele nem imagina quão bom amigo você é. E você vai ser meu pupilo aí, né? Vai aprender todas as coisas que eu sei. E aí, menino, corta pra um tempinho no futuro que já tá com o cabelo semi-grande, né? E aí ele vai lá na casa de Tyrion, na faculdade, e fala pra Tyrion Lannister. Trouxe as coisas aqui de Sejano. Tyrion tá dormindo. E aí ele pega só a foto, que é ele Sejano, e fala assim, tá vendo? Que nós somos melhores amigues. É. Né? Menino, eu achei assim, achei nada forçado Tyrion, que até então tava com cara de mal, que nem ficar pau o filme inteiro, dizendo, não vou deixar você ganhar o prêmio se você, se a Lucy ganhar, não sei o que. Viola falava, vai lá resgatar seu amigo, senão não te dou o prêmio. Aí Tyrion chega do nada e fala assim, menino, tive a ideia dos jogos numa bebedeira com teu pai, já tinha desistido, não achava uma boa ideia, ele levou a ideia adiante, por isso odeio ele, não sei o que, me sinto muito culpado, por isso que eu tomo muitos remédios. E eu fico assim, me sinto sujo. E você conseguiu ganhar o prêmio mesmo sem ganhar os jogos. Não, e Snow e aí, virou, menino? Assim, idealizador. Presidente, tudo. É, porque assim, ele era mentor, mas ele era marqueteiro. Aí ele manteve o legado de Viola vivo. Ele fez tudo pelos Jogos Vorazes. Uhum. Eu quero saber o que você achou da morte cinematográfica de Peter Dinklage. Foi melhor ele que morreu igual. Ele morreu igual a gatinha lá no Batman Ressurge. Igual Marion. É, foi melhor que a morte dos irmãos dele, soterrados em gote, né? Mas achei Disney, assim, como eu te falei, acho que eu preferia que ele fosse meio mal do que viesse com a história de, não queria o jogo pra ser envenenado. Uhum. Achei uma cena... Eu acho que as outras mortes do filme foram mais impactantes, assim, dos tributos, da menina que foi tomar água, que era a única que não podia tomar, uhum. Os tiros que Snow dá na filha do prefeito também, são bem, né, são bem impactantes. Então foi uma morte que você falou, ah, tá. Acho que o filme perde, ele não precisava ter 2 horas e 45, acho que 2 horas resolvia bastante tudo que ele tem pra fazer, assim, na história. Uhum. E não acho que ia ser deficiente. É que o que a gente falou, essa parte final é quase o filme dizendo assim, gente, segura aí, que agora eu vou tentar mostrar pra vocês que o Snow tá tentando ser bom, mas ele não consegue, e vai dar essa virada. Só que assim, alguém acreditou por algum momento? Uhum. Que ele queria uma vidinha, né, pacata com Lucy Gray, ia deixar a riqueza e o status de lado? Eu nunca achei, né? Então, pra mim, realmente dava pra dar uma boa resumida. Tá bem, e termina ele com cara de mal, né? Isso, ele com cara de mal, Donald Sutherland falando, né, uma frase clichê qualquer, e aí eu fiquei esperando é aquela, né, que você mais ama é o que te mata, né? Uma coisa assim. Isso. E aí ele lá na estátua de Penny com cara de Mega Evil. Esperando a continuação. É. A gente não sabe se Lucy Gray morreu, né? Acredito que fugiu e causou uma ilusão de ótica ali com o tiro que ele deu nela. Que ela só disappear, ela né? Tá cantando e encantando no Distrito 13, né? Distrito 13 que não existe mais, bichinho. Mas o Distrito 13 tá vivíssimo. Um Katniss. Verdade. Mas vamos trazer então nossos amigos de volta, Zaneide e Taylor Rocha, vamos. Alimentadas. Nunca vi isso. Nossa, o que é isso? Um filme? Na verdade foram dois, amiga. Foi dois? Foram é dois. A cantiga foram dos dois, pássaros e das serpentes. E das mãos. E das cianas. Gêmeas cianas. Ah, quero saber se Taylor Rocha assistiu a nova série da gloriosa Apple TV Plus, né? Assisti. The Buccaneers. Uhum. The Buccaneers aí, série. Né? Sim. Eu sou a NASA, a farofeira, também conhecida como a Bo. Conhecida como. Adoro! The Buccaneers, aí, nova série de época da Apple TV Plus, que ela pra mim pareceu muito The Gilded Age, né? Pareceu muito The Gilded Age. Tem no elenco aí a Alicia Bowe, né? Do 13 Reasons Why, gloriosa Jéssica. Tem a Alaska, do Quem é Você, Alaska. Né? Tem a Josie Totaia, né? Também, que era daquela série. Que era de fez Glee, né? Fez esse papel em Glee. É, era criança viada de Glee, né? Criança viada de Glee. E também tem a Christina Hendricks, né? De Mad Men e Good Girls. Aí, mas foi tão feliz dela. Sua amiga, né? Minha amiga. Tem a e, cara, que era da do His Dark Materials, que era... Tem a menina lá, avulsa. Cientista avulsa. Mary Malone. Mary Malone. Mary Malone. Jenna Malone. Jenna Malone tá em Hunger Games. Jenna Malone tá em Hunger Games. Inclusive, Jenna Malone revelou que a cena do elevador de Em Chamas, né? A Jennifer Lawrence não tá no elevador, ela não gravou essa cena. Foi adicionada depois. Expôs. Expôs, Jeninha. Menino, é uma série de época, metida besta, né? Com musiquinha pop, essas coisas, uma modernidade. Ela é dinâmica, mas eu confesso, eu vi os três episódios, mas... né? Que saíram os três primeiros episódios. Garoto! Nossa, eu vi três? Eu vi para um só. Menino, mas eu não fiquei empolgado. Vi três. Mas é uma produção grande, né? 50 milhões. Você viu três, então... Vi três. É porque eu já tinha finalizado a pauta, né? Essa foi a última série que eu vi da pauta. Até o assassinato aí no fim do mundo. Que saiu só hoje, né? Então, eu fui ver, né? Que é um grupo de cinco amigas ali nos anos 1870, que a Aisha Bowl, né, no caso, tá, que é com Conchita na série, tá indo casar, e tem essas amigas ali ao redor dela, que também são famílias ricas de Nova York. Só que assim como em Gilded Age, eles são novos ricos, então eles não são bem vistos pela aristocracia americana. E a Aisha Bowl, ela casa-se, a Conchita casa com um aristocrata britânico, e ela convida as amigas para passar um tempo na Inglaterra. E vai ser bom porque vai começar a temporada de bailes da rainha. Elas vão ser introduzidas como debutantes na sociedade, vão arrumar bons maridos, vão voltar para os Estados Unidos e vão ter a pompa de ter maridos ingleses para poderem estar inseridos passarem a ser bem vistas na sociedade americana. Que, né? O marido de Conchita é lá de Mamma Mia, né? De Mamma Mia, fazia o jovem Harry. Muito bem apessoado esse. Bem apessoado. Assim, você sabe, também servida de corpos. Sim. O mais feinho é o Conde. O Conde não, o Duque. O Duque, exatamente. Achei ele. É o mais feinho. É o que casa. Não, o Duque não, é o que pinta. O Duque é o que pinta. Sai do mar sem camisa. Sai do mar sem camisa. É, sem camisa e calça. Não, calça ele tá, jovem. Não. Mas no ele tá de calça, tá sem camisa e calça. Ah, tá. Tem. Gente, não lembro, perdi. Acho que dormi nesse momento. Viado. É a única parte que vale a pena, ó. E assim, vendo esses três episódios, assim, os personagens não são tão interessantes. Uhum. E é um monte de coisa que a gente já viu, sabe? Que é, tipo, vai ter a militante que é contra os padrões, que é, no caso, a Nan, né? A protagonista. Uhum. Ela fica julgando lá quando as meninas vão se apresentar na sociedade, que estão com plaquinha pros homens da lance. Aí tem a Josie Totaia, que é sapatão, né? Aí tem a irmã lá, a Branca Loura, que quer se casar logo e que não aceita ser ofuscada pela irmã. Menino, sabe que eu tive um problema com essa série? Porque pra mim pareciam todas a mesma pessoa. Principalmente a Nan e a irmã, eu não sabia quem era militante, quem era que queria casar. Cada hora eu achava que era uma, eu falei, mas gente, não tô entendendo. Ela quer casar, mas ela quer protestar. Aí depois que eu vi, uma é um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Mas achei tão igual. Assim. Não, tipo assim, tem Conchita, aí tem as duas louras e tem as duas morenas. Então, as duas morenas e as duas loiras não sabem diferenciar quem é quem. Gente! A morena eu conseguia diferenciar às vezes porque é a menina lá que fez Glee, mas de resto eu não lembrava. Uhum. Isso. E geralmente a Josie não tá, a personagem da Josie não tá envolvida nos plots assim mais principais, né? É. Que ela acaba ficando amiga da irmã do marido da Conchita. Que ela é toda recatada do lar, mas na verdade é porque ela é sapatão e as duas se pegam no terceiro episódio. Ah, é aquela que fala alguma coisa lá na janela, alguma coisa assim? Ou não? Isso. Né? Um sapatão. Aí tem a irmã loura. Aí ainda tem o plot, né? Que a gente descobre que a Nan, na verdade, não é filha da Christina Hendricks, né? Ah, é sim, filha de uma das amantes do pai dela. No primeiro episódio. Mas e quem é o casal dela? É o menino que ela encontrou uma vez ou é o outro que viu ela e ficou encantado? É o Barbixinha. Ela vai ficar entre os dois. Vai ficar entre o Barbixinha e o Duque. Ah, o pintor Duque. Que novidade, né? Triângulo amoroso. E o Barbixinha? Tem mais alguma coisa que diz por quê? Que ele tá... O Barbixinha, por incrível que pareça, ele também é inglês, mora na Inglaterra. E ele é, obviamente, o clichê, o melhor amigo do Duque. Ele melhor amigo do Duque. Não, mas tipo, ele e o pai estão dando um golpe, né? Isso, eles estão sem dinheiro e eles querem que ele case com a Nan pra poder ficar com o dinheiro da Nan. Que é basicamente a mesma coisa que a família do marido da Conchita tá fazendo, né? Sim, eles não têm mais dinheiro e querem dinheiro da Conchita. E querem dinheiro da irmã da Nan também, que casa com o outro menino lá que é abusador. O outro louro lá é abusador. Ah, tá. A Nan, no terceiro episódio, ela já tá noiva do Duque, né? Ela tá noiva fica noiva do Duque no final do segundo episódio. É. E aí, ela descobre que o Guy, né, que é o Barbixinha, é melhor amigo do Duque, e ele sabe o segredo dela de que ela não é filha da mãe dela. Aí ela pergunta: você vai contar pra ele que eu sou sua. Que a minha mãe não é minha mãe? Aí ele: claro que não. Aí ela fala assim: ah, mas ele não é o seu amigo mais antigo? Aí ele fala: sim, mas você é a minha amiga mais nova. E aí eles dançam no baile, aí fica aquele olhar assim, sedento, um sedento pro outro, nananã. E aí ela aceita ficar com o Theo, né, que é o Duque, porque ela acha que ele ficou sabendo do segredo dela e, tipo, se afastou. Mas, na verdade, ele voltou. Só que quando ele voltou, o Duque tava pedindo ela em casamento. E aí, quem explana isso pra ela é a Josie. A Josie conta pra ela, assim, meio dormindo. Ela fala: ah, não, o Barbixinha veio atrás de você. Só que o Theo tava te pedindo em casamento. E aí, ela vai continuar dividida entre esses dois homens, né? Esses dois amores. Aí, é muito clichê essa série. Muito clichê, né? E é meio chatinho, assim. Os episódios são muito grandes. 50 minutos é muita coisa. Né? Eu achei o Bridgerton mais baixa renda e sem carisma. Exatamente, amiga. É, exatamente. Acho que é mais isso. Eu é acho isso. Que o Bridgerton tem uns personagens mais... Eu acho que elas são meio iguais, assim, os personagens. Não tem muita diferença uma pra outra. Além da aparência, que eu achei que as duas eram mesmas. Eu acho que elas não têm... Elas têm uma corzinha diferente, mas não tem uma personalidade forte que marque cada personagem, isso que eu ia dizer. Eu acho que faltou melhor definição delas, sabe? Porque, assim, no primeiro... Eu só vi o primeiro, né? E, tipo, no primeiro episódio, assim, tirando a militante, que acaba sendo ali a protagonista, né, e a Conchita por conta do casamento, as outras ficam muito em segundo plano, assim, então você não tem muita coisa pra se importar ainda, né? Exatamente. Eu acho que é um dos é contado já, mas podia ser feito de uma maneira mais interessante. Eu achei que é meio, sei lá, não gostei. Tem, eu acho que tinha potencial, que tem, não acho que o elenco seja ruim, mas... Não, nem é mesmo. Sem gracinha. É. Eu só acho que ela é sem gracinha. Ela é como você costumava dizer, isso não? É bege. É bege, não é ruim. Não chega a ser ruim, não chega a ser boa. É o nem frio nem calor essa série. É o zero grau. Zero grau. É isso. É uma série bege. Bege, bege, bege. Agora, outra que eu vi, né, foi Black Cake, né, que no Brasil virou Doce Mistério. Não sei porquê. Mas não, um grande mousse, né? Mas é um grande bolo. Ah, é um grande bolo. Não é mousse, não. Não confunda as sobremesas. Que eu vi o primeiro episódio, não achei, assim, das mais interessantes. Nessa já tinha quatro, né, liberados. Tinha quatro episódios. Eu vi os quatro episódios. Claro. Enquanto isso, Cristóvão Colombo, como? Esperando a descoberta também. Eu vi os quatro episódios. E o interessante é, né, que os nomes dos episódios até então são sempre relacionados à protagonista, né? O nome da protagonista é Covey. Aí no primeiro episódio, o nome do episódio é Covey. No segundo, é o nome dela completo, né? Conventina. Agrião. Aí no terceiro, ela muda de identidade. É Eleanor. Aí quando ela se casa, o próximo episódio é o Mr. Bennett, e o episódio dessa semana é o Mother, né? Que ela agora vai ser mãe. Vocês não viram essa não, né, amigo? Não faltou esse episódio de Sião. Faltou Sião. Essa vocês não viram, né? Não. Ela é uma série de mistérios, é que a gente pode dizer assim, né? Você botou na pauta aí, botou? Botou, oi? Gente, não vi não. Ele foi o último que ele botou, eu acho que ele editou e ele atualizou, entendi. Eu vi depois que apareceu, fingi que não tinha visto. Eu normalmente, quando ele põe, eu dou a primeira, né, conferida, o que me interessa, o que não, e aí depois é isso, já tô fora da circuito. Ela tá fora de radar, né? A gente vai acompanhar essa mãe ali, que ela tá já no final da vida, ela descobre que ela tem um câncer, ela morre, né? E ela deixa... É muito 13 Reasons Why. Ela deixa com o advogado dela, que é o pai de Nate, de How to Get Away with Murder, 7 fitas, aonde ela vai contar pros filhos o que aconteceu na vida dela, né? E aí a gente vai vendo... durante os episódios, o flashback, né? Porque ela, essa mulher que morreu é a Eleanor. E aí ela começa já quebrando esse paradigma, dizendo que, na verdade, ela não se chama Eleanor. Que ela se chama Coventina. E que Coventina. Ela, durante a vida... Coventina. E que na vida mas dela, ela foi responsável... A ela filha dela chama o quê? Alfacina? Não, a filha dela se chama Benny. Benny Benassi. Ela tem dois filhos, Benny e Byron. E aí ela vai contar a história dela, né? Ela fala que ela matou duas pessoas durante a vida dela. Então a gente começa vendo, tipo, numa cidadezinha no Caribe, num país do Caribe. Ela ali com 16 anos, ela era, tipo, nadadora, tinha uma vida legal. O pai dela foi abandonado pela mãe dela. O pai dela é um homem chinês que sofria racismo nessa ilha do Caribe, era metido com jogo, perdeu a casa, perdeu a loja que ele tinha. E para quitar perdeu as dívidas, o pai dela dá para pagar a dívida ela como pagamento pro maior agiota da ilha, né? Ela como pagamento para ela se casar com ele. No dia do casamento, o agiota acaba sendo envenenado e morre. E ela se torna a principal suspeita de ter feito isso. Então, a melhor amiga dela ajuda ela a fugir da ilha e ela vai pra Inglaterra. Quando ela chega na Inglaterra, ela conhece essa amiga, a Eleanor, né? Começam a dividir o quarto, viver juntas e tal, criam essa amizade. Ela sempre com esse medo de descobrirem que ela tá viva, que aparentemente eles tentam... teve uma forte tempestade, ela ter morrido. E aí, ela convence a Eleanor de ir pra Escócia, pra Eleanor fazer a faculdade de geologia e elas começarem uma nova vida. Quando elas estão no trem, esse trem descarrilha, né? E a Eleanor morre. Quando ela tá no hospital, eles acham que quem sobreviveu foi a Eleanor e quem morreu foi a Coven. Então, pra ela fugir, ela assume o nome da Eleanor, né? E ela passa a viver essa segunda vida, né? Então ela vai... A Fan Black, só que é tudo na verdade a mesma pessoa, trocando nome. E aí ela vai contando a história pros filhos, né? A gente vai vendo esses flashbacks e também vendo um pouco da vida dos filhos, né? E aí eu vi os quatro primeiros episódios, que estavam liberados. E aí no final do quarto episódio, ela fala que precisa fazer mais uma revelação. Que além desses dois assassinatos, eles têm um irmão e que ela precisa que eles achem esse irmão perdido. Porque ela foi estuprada, né? Quando ela tava na Escócia, ela foi estuprada. E provavelmente ela engravidou desse estupro e despachou essa criança antes de voltar pra Londres. E reencontrar o pai dos filhos dela. E aí vai seguir. Eu confesso que verei o resto, né? E os episódios são episódios de 40 minutos, então já me ganhou um pouquinho no tempo. E sendo mas semanal, a sequência vai ser dos filhos procurando o irmão sem ela? É, não, mas é porque ainda tem mais 3 fitas ainda pra eles ouvirem. Então a gente vai ver um pouco mais do flashback, com certeza. Entendi. Que ela deixou 7, né? Eles já ouviram 4 fitas e faltam mais 3. E a temporada vai ter 8 episódios, né? Então, e o final vai... O último episódio deve ser só um epílogo mesmo. Se eles ouvirem mas achei, duas vezes achei as muito fitas, ruim, não. Diminui esse episódio, né? Se ouvirem duas por episódio, né? É, ou ouvi na velocidade 2. No 1.5, né? Também. 1.5. Olha. E aí vi essa, né? Vi Black Cake aí, foi legal. Né? Tá no Star Plus, né? Tá no Star Plus. Toda a assim como também Star está. Sim, tá patrocinando Star a Plus, patrocínio, né? Uhum. Patrocínio Star Plus. E também. Vai fazer tá no, o app pra Roku, viu, Star Plus? Ajuda que? A gente a conseguir ver. Se quiser fazer o app da Roku, mas já tem, agradeço. Amiga. Ué, nunca consegui baixar. Tem? Já tem, tá liberado. Sim, inclusive eu gente, tá instalado no meu Roku. Garoto. Vou procurar de novo. Tá, já tem. Não tinha, mas agora já tem. Tava Beleza, vendo tudo golpe. No iPad, porque a Roku não liberava. Revelações sendo reveladas. Mas é oficial ou você fez do jeitinho? Oficial. Porque quando eu procurei oficial. Na busca, não tinha, não. Oficial, né? Mas aí, seguindo no Star Plus, vamos então de Killer Vacation, né? Que foi assim que ela estreou no Hulu, né? Killer Vacation, né? Últimas Férias, nova série aí, nacional. Protagonizada a Elite da por Casa de Joelsas, né? Michel Joel. A Elite da Casa de Praia, né? É temporada de verão do Star Plus, né? Isso. Eu amo. Temporada de verão do Star Plus. E elenco aí, fala, Joelzinha. O menino que tá na novela das seis, que eu esqueci o nome dele agora. Ronald Soto, perfeito. Joelzinhas, tá lá. Uhum. Tem a menina que fez aquele filme com a Andréa Beltrão, que a Andréa Beltrão é a mãe dela, que tá com câncer, não, do coma, que ela voltou à vida. Trebiu. Que é a Malu, né? É a Malu. Uhum. Tremorou. Tem um menino que é Tiquititas, Felipe Bragança. Eu acho que é isso que tá na novela, né? É isso aí. É? Acho que é. É. Porque eu achei que era Ronald Souto, né? Como eu não acompanho a novela. Ronald Souto fez um dos filmes lá do... Daquele Um Ano Pra Recordar, muito bom também. Ah, foi. Conteúdo. Verdade, tá. De parabéns, realmente. Tem uma menina conhecida também, só que eu não sei de onde eu conheço ela. Okay. A menina que é... Você viu mais que um? Não, só um. É, porque eu ia dar um spoiler. É não, a... Né, a menina que é estuprada pelo Felipe Bragança, não sei. Assim, tipo, eles estão se pegando e aí ele começa a ser mais violento com ela. Ah, tá. Acho que é a Inês, deixa eu ver. Mas ela aparece no primeiro episódio ou não? Parece. É a menina do Black. Ah, ela tem uma carinha muito conhecida, gente. O que ela já fez? Minha Ia. Eu caí, o que que tá enquanto chama um chifre fora? Tá aqui discutindo o elenco, eu tô querendo saber de onde eu conheço Inês. Inês fez alguma coisa que a gente assistiu recentemente. Ela tem uma carinha muito conhecida, gente. Ela fez. A Inês... É a do Black, né? Chavão. Ela fez... Não, tem... Aí tem a Bela Camero também, né? Que fez o filme do Marighella. Bela Camero. Bela Camero é a Thaís Versosa da Shopee. Cara. Garoto. É a policial. A policial que não investiga. Sim. Nossa, mas ela fez um bocado de coisa. Quem? A Inês? Ah, essa última que tu falou aí é da Shopee. Ah, a Bela Camero, sim. O que ela fez... Eu fui ver a grife dela aqui, não achei nada realmente que eu tenha visto, não. Ela só tem um rosto bastante familiar. Familiar, exato. Mas conta pra gente, Leozio, do que se trata, né, Killer Vacation? Menino, em Killer Vacation conhecemos aí Bruno, um grande nadador, né, que é Ronald Soto. Ele tem problemas de lesões, dor no ombro e tal, né? Tá sempre se esforçando muito pra passar no doping. Do polo aquático. É isso. E aí, ele tem esses amigos, é um grupo de amigos muito saudável, assim, as pessoas estão sempre se comendo, filmando as outras, chantageando as outras, uma loucura, mas se amam muito, né? É, paz nos estádios. Eles vão passar essas férias juntos, que eles tinham uma casa alugada, mas que cancelaram a reserva à última hora, né? E aí eles acabam indo pra casa de família de uma das meninas. E aí, né, vão passar esse período aí de muita curtição. Porém, a gente já vê que a série começa no futuro, né? Bruno acordando na cama com o amigo e a namor do amigo, né? Joelsos aí, delicioso, e sua grande namor. E aí, Bruno sai pra dar um mergulho, né? Tá ali no laguinho. De repente, menino, você achou que não ia dar nada. Bruno encontra o corpo de uma das amigas, que é Maria Luísa. E aí, volta correndo pra casa e fala, Malu is dead. Todo mundo desesperado, o que a gente vai fazer? E aí vira o elite, né, de ver quem matou Malu, por que matou-se Malu, que segredos esse grupo esconde, né? É, e muitos corpos, principalmente na série. Não, assim, olha que os padrão dessa série, parabéns para os padrões dessa série. Parabéns, assim, muito, muito parabéns mesmo. Assim, não que a gente goste de padrão, né? Não, jamais. Jamais. Eu falei com o Leozio, eu vi a série toda, né? Vi a série toda. Eu falei com o Leozio que Maria Luísa mereceu morrer. Mereceu. Que ela era uma cuzona inacreditável. Ela menino, era muito só cuzona. Pelas sinopses dos episódios, eu já imaginei isso. Ela é muito cuzona, viado. Ela, assim, é claro que nenhum dos amigos é santo, né? Porque Ana, que é a namoradinha de Joels, ela tinha ali um perfilzinho gostoso no OnlyFans, né? Pra ela poder ganhar um troquinho. Pô, honesto. É, só que além disso, ela apanhava a mãe do seu próprio namorado, né? Ela tinha um caso com a mãe do namorado. Porque todo mundo nessa série, ninguém é inocente, já diria. Ah, por isso que ela fica olhando provocante pra mãe do menino e a mãe vai tocar cirurgia no quarto. Eu achava que era provocante, tipo assim, ó, tô comendo teu filho, quer comer teu filho também? Achei que era isso, mas então as duas se catavam. Não, elas se catavam. Eu achei essa cena só bizarra mesmo. Pois é. Eu também. Porque eu falei com o Leoz como é que foi. Eu vi o primeiro episódio, achei poucas merda. Aí pulei pro oitavo. Só que aí no oitavo é muito conclusão. Eu falei, vou ver o sétimo. Aí comecei a ver o sétimo. Aí falei assim, tô com tempo. Voltei pro dois. E aí fui vendo tudo, entendeu? Olha. Acompanhando. É. Caralho, tô... esse quebra-cabeça que ele fez. Eu tô só escutando aqui. Aí tá, aí a Ana pegava a mãe do Joel. Joel, né? Samada. Uhum. Pega o a dona do Erika. Isso. Aí, que ela tem no celular dela como Dr. Vinícius. Tá? Ah, doutora Cia. A mãe do namorado como doutor. Que tem uma hora que o Dr. Vinícius liga, Joelcio liga, e aí ele fala assim, alô? Aí ela, tava com muita saudade de chupar seu grelhinho de novo. Aí ele, que mãe? Aí ele, ai, nossa, te liguei várias vezes, você não me atendeu. Ela falou assim, ué, mas tô com o telefone na mão, tu não ligou nenhuma vez. Aí ele fala assim, ah, meu telefone deve estar com um problema então, né? Aí ele vira pra Ana assim e fala, ô Ana, por que que minha mãe tá no teu celular como Dr. Vinícius? Aí a Ana fala assim, ih, menina, deve ter colocado errado. Ih, será que não tem nem direito de colocar no meu celular o nome que eu quiser nas coisas? Eu, tipo... Ai, tudo me acusa de estar pegando tua mãe. Eu, não eu, é. E aí, vale dizer que doutora Ana também, gente finíssima, né? Que fornece o medicamento lá, a Oxy, pro Bruno, né? Que o Bruno fica viciado. Uhum. E aí, quando dá o problema no doping, né, do Bruno, doutora Ana forja o laudo para dizer que seu próprio filho, Eric, que estava dopado e não Bruno. Porque Bruno é uma grande promessa do polo aquático, né? Então ela forja um laudo. Ah, mas então, aí ela já fez pensando, né, em pegar o namorado dele. É, e vale dizer que Eric, a gente vê umas cenas meio estranhas, assim, de Eric com o menino lá que é Namastê, porque Eric está pegando o Namastê também. Na verdade, o Namastê que tá pegando ele, que dá uma cena que ele tá dando uma carcada gostosa por trás. E Malu filmando, né? Exato. E Malu, viado, Malu filma Eric traindo a namorada com coisa. Malu descobre que Ana faz um OnlyFans, muda a senha do OnlyFans da Ana. Aí ela chantageia a amiga pedindo 50 mil reais, senão vai contar que ela tem um caso com a namorada do... com a mãe do namorado. Ela descobre que Bruno usa droga e fica chantageando o Bruno porque o Bruno não quer comer ela, quer comer Ana. É, mas né? Ela é detetive? É tipo Brit Marlin? Aparentemente sim, né? E aí, amigo, ela faz a vida dos amigos um inferno. Ela faz a vida deles um inferno. O menino lá, o Felipe Bragança, acaba estrompando a Inês, né? E ela filma a Inês com uma arma na cabeça dele, mandando ele dizer que ele é um estupradorzinho de merda também. Nossa, esse menino é um insuportável. Ele é um insuportável. Jesus. Ele é um insuportável. O que ele tem de gostoso, ele tem de chato. Sim. Fatos, né? E aí e ele fica é muito essa... gostoso, né? Então, você daí você tira. É. E aí eles ficam fazendo essa coisa, né? Fica... tem a, rolando a investigação de lado. E vale dizer que Malu é muito amiga do irmão de Bruno, né? Que é Joaquim, sei lá, que tá paralítico, que é o que aparece lá, que ele fala, ah, essa esse troféu aqui é pra você, né? A Malu é muito amiga dele e fica falando as coisas. E aí tem uma noite que o Namastê faz aniversário e ele fala assim, amigos, vocês querem me dar um presente e é também pra gente limpar a energia da casa que tá super pesada? Vamos tomar um chazinho de Santo Daime. E aí eles tomam um chazinho em Santo Daime, eles começam a ter uma onda violentíssima e aí eles estão na praia, assim, falando de repente, e a Malu filmando eles, aí o Namastê fala assim, você tá filmando a gente? Sua cuzona, sua filha da puta, não sei o quê. E aí mas a Malu começa a soltar os segredos, ela tomou, mas ela deu uma bicadinha, assim, ela não viajou muito tá. Não. Aí ela começa a falar assim, é, porque, né, você, seu viadinho, fica comendo aí o Eric. E aí, Eric, você sabia que a Ana tem um caso com a sua mãe? E Bruno? Bruno é um drogado de merda, que fica aí colocando a culpa do doping num amigo que ele chama de irmão. E você, estupradorzinho de merda. Ela faz um inferno na vida de todo mundo. Aí ela sai chorando, como se, assim... depois não ela sabe fala, que morre, né? Ela, exato, ela fala um monte de merda pra todo mundo, aí todo mundo, sai daqui, sua filha da puta, não sei o quê. Aí ela sai chorando, ela, eu odeio vocês. Sai chorando, assim. Aí, nisso, a Ana também sai, e elas acabam se encontrando, assim, no meio do mar. E aí, viado, a Malu vem pra cima dela, bata soco na cara da Ana, e não sei o quê, começa a bater, começa a enforcar a Ana pra matar a Ana. E aí, nisso, aparece Eric. Eric pega o casaco que ele tá, que ela tava vestindo, e começa a enforcar a Malu pra tirar ela de cima da Ana. E aí ele tira a Malu de cima da Ana. E ele fica enforcando. E a Ana, para, você vai matar ela. E aí ele solta. Quando ele solta, ele fala assim, ela não tá respirando. E aí, isso a gente só vê no final do do oitavo episódio, que a doutora Ana, né, a mãe do Eric, aparece lá, e ela que faz a desova do corpo, joga o corpo no mar. Só que, quando ela tá pra jogar o corpo no mar, a Malu abre o olho, a Malu tava viva ainda. A Malu vê ela, e ela, ó, joga precipício abaixo. E aí, nisso, ela fala assim pros meninos, fala assim, olha, vocês precisam fazer o álibi de vocês, vão pra casa e façam com que uma das pessoas tenha memórias inesquecíveis com vocês. E aí, eles chegam lá pra Bruno e falam assim, Bruno, vamos fazer um truffle, vamos fazer um trisal gostoso. E aí, tem uma cena muito interessante, né, do trisal, tá, não sei o que, né? E aí, eles conseguem fazer o caseiro ser acusado, né, lá o Jackson Tunis, porque não ficou muito claro o que a Malu fez com a mulher dele, né? Que acho que foi alguma coisa que a mulher dele morreu por causa da Malu. Não fica muito claro. E aí, aparentemente, tudo se resolveu. Eles estão lá na eleição do novo presidente do clube. E aí, de repente, foi muito Pretty Little Liars essa cena, né, Leosa? Eles estão lá, vão fazer a apuração dos votos, dizer quem vai ser o novo presidente. E aí, de repente, começa a entrar os vídeos da Malu filmando eles usando droga. A mulher com a arma na cabeça do outro, falando, você é um estupradorzinho de merda. E aí, todas as merdas que os amigos fizeram aparecendo, e a Malu saindo como uma coitada, né? E aí, no final do vídeo, aparece ela tocando violão e falando assim, vocês mataram a Malu. E aí, quem foi que passou o vídeo foi o irmão do Bruno, que passou o vídeo. E termina a série rolando por aí ele, né? E a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada, né? E é isso. Eu acho que não vai ter, não, amigo. Não é, menino? Sinto que fechou ali. E assim, eu achei a série bem ruim, né? Mas torci pra Malu morrer todo minuto. Achei que ela mereceu morrer. Ela era muito cuzão. Ela era. Ela faz um monte de intriga, né? A Inês conta pra ela que foi abusada pelo menino lá. E aí ela vai lá e fica. Joga soltando assim. Ai, não sabia de nada. Aí ela deixa escapar pra Ana. Aí a Ana fala. Poxa, você contou pra Malu, não contou pra mim o que aconteceu. Cria um clima ruim entre as amigas. Ela fica o tempo todo criando um climinha merda entre as pessoas, até que explana. Então, assim, pra mim, morreu, e morreu foi pouco. Tinha que ter morrido umas duas vezes pra poder pagar o que é, otária. Gente, culpabilizando a vítima. Né? Ai, culpabilizei mesmo, porque ela não valia nada. Os amigos não valiam nada? Não valiam nada, mas ela valia menos. Eu, hein? Cusona. O sono demais, gente, como pode? Eu, sai fora. Tem mais uma observação, Léo? Você que assistiu aí os episódios finais desse grande ícone. Ah, menina, eu queria elogiar aqui a sequência que Joelsas bota na mão pra pegar Bruno na frente dele, né? Acho que poderia ter sido mais aproveitada na interação entre os dois, realmente achei que foi fraca. Mas Joelsas entrega bastante na cena que ele tá enfiando as mãos dentro da cueca, né? Bruno também lá com o maluco, com a menina cavalgando no colo dele. Uma loucura, achei que realmente essa série, né? Entregou corpos, entregou interações aí bastante interessantes pra gente. Vamos ver, né? Se nessa possível segunda temporada, a Super Elite que tá devendo na putaria. Principalmente na putaria homoerótica. Exato, exato. Ai, ai, meu pai. Mas vamos então aqui pro nosso último combo desse podcast maravilhoso, que é Homens de Peruca, né? Homens de Peruca. Não vamos falar então, né, gente? Não podemos. Ah, é verdade. Não somos Homens de Peruca. Cancelado. Sim. Acabou o podcast, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Porque essa semana tivemos as três finalistas e Greg Queen em blogs, né? De frente e de lado com blogs. Também tivemos a estreia de Greg Hearts Drag, né? E a final de Drag Race Brasil, né? Então foram muitas coisas com drags, né? Então acho que a gente pode começar pela mais fraquinha, que é o Greg Hearts Drag, né? Que é a série que ele produziu aí pra WoW, que tem 15 minutos o episódio, né, gente? A gente foi sedento e é 15 minutos de episódio. Na primeira temporada programa. Vai passar por três capitais, né? Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Programa da Embratur aí, né? Programa da Embratur. E vai contar com a participação das drags da primeira temporada, né? E aí, nesse primeiro episódio, que é em Salvador, a gente teve Helena Maldita, belíssima, e Shannon Scarlett, né? Também. Babadeira. Babadeira. E Leoz levantou um ponto interessante, né? Que ela vai... Ela, a Greg vai nesses lugares que são referências, são grandes lugares de LGBT, que estão todos sempre vazios, né? É, ela fala assim, vamos ali curtir, tomar uns drinks, aí tem umas duas imagens de arquivo das pessoas lá, e o resto é a Alexandre cantando nas cadeiras sem ninguém. Aí eu grande momento, ela curtiu, é massa. Ela curtiu o que exatamente nos lugares? Que ela só vai falar, ah, tá, lugar tem isso, beijo, próximo. Aí anda pela praia. E ainda teve aquela sequência, né, que ficou só aparecendo o nome dos lugares no, na cartela, né? Lugarzinho X, lugarzinho Y. É. Aí você fala assim... Achei bem intencionado, né? Mas a produção se foi bem... Exato. O que salvou esse episódio foi Shannon e ela cantando Party Every Day, né? E a Shannon... Com sua voz de veludo, né? Shannon descalça, maravilhosa. Rodando a Greg, né? Rodando a Greg. Gente. Foi muito bom, muito bom. E a Helena dando close bonita, disse, né? É a melhor performance do Drag Race Brasil. Claramente, sem tirar nem pôr. Claramente, sem tirar nem pôr. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava mais do programa, amigos. Chega a ser meio uma variedade, assim, elas fazendo palhaçada, mas e aí ficou nessa de dica da cidade, eu fiquei, ah. Exato, porque pra mim, se fosse só caricatice, eu aceitava, entendeu? Eu aceitava de boa se fosse só caricatice. Mas não, veio com esse... Eu me senti vendo o programa da blogueirinha, só que o programa da blogueirinha tinha uma hora de duração, né? Então dava pra fazer as coisas, né? E nos lugares. É. Mas ele falta, né, alguma coisa, né? Assim, é o que eu falo, que a gente tava até conversando. É bom que a gente viu que a Greg, ela tá ficando cada vez mais confortável apresentando, então isso é bom, que a gente gosta dela e quer que ela seja assim. Mas era um programinha bem X pra ela, só falar assim, ah, recebe um dinheirinho aí enquanto depois eu... vai ficar uns tempos sem receber Drag Race 2, aí a gente tem aí você aqui no UOL, porque não tem nada demais nesse programa. Nada demais, exatamente. E é, teve algo elogiar, demais. Quero elogiar a desenvoltura de Helena Maldita, tanto nesse programa quanto na Blogs, que assim, nossa, a bicha se soltou num nível que eu falei, olha, parabéns, Helena. É. Eu amo que a Helena já começa o episódio falando com a Greg. Oi, Greg, quanto tempo, tá bonita, nem reconheci. Maravilhosa, nossa winner. Ela é maravilhosa, né, cara? Ela é maravilhosa, que aí teve o De Frente com Blogueirinha, né? Na segunda-feira, que demorou pra caralho pra começar. Eu e Leoz aqui, ó. Vai começar? Meia hora. Quando que começa? Demorou muito. Será que eles esperaram dar 8 horas pra montar aquela plateia lá, botar as cadeiras no lugar? Pode Só ser. Pode, né? É, e começou com a tensão, né? Que Greg não passava um alfinete. Ela tava sem alma nessa primeira parte. Pois é. Sem alma, né? É porque, pelo que eu vi lá, a Greg não podia falar algumas coisas lá, que ela foi podada, né? Então, a Greg, não, a blogueirinha, é as duas, né? A blogueirinha não podia nem falar das tretas na entrevista. É, que ela realmente não falou, né? A gente tava esperando, tava contando com isso, com as tretas acontecer. É, gente, porque pagou pra fazer a blogueirinha, né, produção. Então, de pelo menos... É, não, era publi, né? Era publi do Paramount Plus. Pagaram pra ter o resultado depois, né? Nós sabemos por que eles fizeram isso. Pra dar uma passada de pano. Foi limpando a barra da gata, né? Sim. Não limpou, no caso. Não limpou, né? E continuou limpando, mas que vale a intenção. Aí a Greg tava muito tensa nessa primeira coisa, achei bem ruim, bem ruim. Sim. Mas aí depois veio nossa mãe, né? Bettina Polaroid, que tava alcoolizadíssima. A blogueira toda hora, você tá bêbada. Você tá bêbada? Ela, não, cara, com aquela voz. Eu sou assim, maravilhosa. O bom é que a Bettina é tão fora da casinha. Quando ela começou a falar, ah, eu conheço sua novela, não sei o que, do grupo de drag, eu achei que ela tava inventando. E era verdade. Drag-se, né? Tinha um canal no YouTube, né, que chamava Drag. Se eu lembro, assistia algumas coisas. Sim. Exato. E a Bettina abriu muito bem, assim. Acho que ela tava solta, tava feliz, tava de boa. Só que a Bettina, ela tem essa coisa que ela é um pouco pepita, né? Ela dá uma filosofada, ela gosta de ajudar a pessoa, faz uma autoajuda ali e tal. E aí, eu acho que... Ela é 40 a mais, né? Então ela tem mais uma experiência, não é mais pra bagaceira. Ela é uma bagaceira mais diferente. Eu gosto do jeito que ela... Bagaceira consciente, né? É. E aí depois veio a mãezinha, a Helena Maldita, que essa sim estava possuída. Bicho. Acho que, assim, eu ainda gosto muito da Bettina, essa trajetória dela foda, mas eu acho que a minha torcida virou de volta nessa entrevista, porque Lena Maldita tava a língua só o chicote, e ela mesma fazia assim, olha a situação que eu tô me colocando, e aí ela, tipo, dava shade na blogueirinha, que a blogueirinha começava a rir, assim, foi muito boa, muito boa. Foi. E linda, né? E ela falando de, a blogueirinha, ah, deixa de ganhar, eu acho que eu não vou ganhar não, né, umas coisas assim. Garoto se valoriza. E a hora que a blogueirinha falou assim, qual que foi o seu lip sync? Ela, dois trabalhos. Quais os trabalhos? Ela, de dublar e de me mexer. Mas dois trabalhos, né, da gloriosa e a Helena. Pois é. Você tá falando de quem? Da cantora do lip sync. Ah, ela, você acha que eu sei? Aí a blogueirinha perguntando, você acha que na prova que você ganhou junto com a Nath, você devia ter ganhado sozinha? Tem alguma cotada? Opa! Ah. Ai, a cotada ela foi pra Greg, né? Foi. E a Greg quase morreu nessa hora. A Greg tava começando a ficar tranquila, ela me veio com essa, a Greg engasgou, coitada, quase. A bicha ficou louca. Ó, meio que a Greg teve que explicar que não é ela que toma as decisões sozinha, né? É. Você acha que a RuPaul ia entregar uma franquia na minha mão? Você acha que eu ia entregar uma franquia num viado aí qualquer e falar, faz aí o que tem que fazer? Claro que não, né? É. E no último bloco a gente vai. Mas isso aí, o que eu percebi é que a co-vencedora do Drag Race Brasil, que o Paramount, eu acho que produz, né? O Drag Race Brasil, sim, México e o Alemanha. É os únicos três que ele produz. Tanto do Brasil como do México, quem ganhou nunca foram as favorites. Todas elas foram criticadas. Tanto a vencedora do México e agora do Brasil, né? Vamos ver da Alemanha semana que vem se vai ganhar, que o povo quer mesmo. Ou se eles vão escolher o que eles querem. E depois tivemos Organza, né? Que até que tava soltinha, né? Sim. Tava soltinha, era carismática. Achei o plot da máscara um pouco, mas foi legal quando ela botava na cara e tal. Não acho carismática, né? Mas tem fãs, né? Eu achei que ela estava. Achei que tava ok. É, achei que tava ok, uma entrevista. Tava palatável. Palatável é foda. E aí perguntou, né, se a NASA era a Juliette da temporada, né? Que a NASA sofreu muito, né? Não, foi a blogueirinha que falou que a NASA era a Juliette, aí a Organza disse: então eu sou quem? Arthur Aguiar? Opa! Não, você foi você mesma. E esse plot twist, né? Que a melhor amiga dela é NASA. É NASA, e eu falei, gente, onde surgiu essa amizade? Amizade do pop, né? É. Amizade do pop. Mas, deixando aí blogs pra trás, né? Episódio final de Drag Race Brasil, né? 1h10 de episódio, gigantesco. Não, passou rápido. Episódio grande. É, passou rápido, né? Passou rápido porque foram várias coisinhas acontecendo, né? Porque a gente não. Eu achei que a gente fosse ver um pouco do desafio lá de gravar o clipe, mas a gente acabou não vendo, né? Também achei. Foi muita coisa, né? Nesse episódio. Teve muita foi muita coisa. Eles enfiaram mensagem da família, isso, a história da foto, o clipe, podcast da terapia. Porque, gente, pra que três coisas iguais, né? Que é o mesmo. E a terapia lá, que é a conversa, foi tudo em cima do outro, né? Que geralmente é um sozinho, mostra todo, aí acaba, mostra da outra. Ali foi tudo montuado. Deixaram tudo pro último. Podia ter feito umas coisas no outro episódio e deixado algumas pra esse. Né? É, na reunião que não tinha conteúdo. É. Opa. Mas é assim, eu falei com os meninos mais cedo, né? Que na hora que aparecem as mensagens das famílias, as gatinhas forçaram tanto pra aparecer emocionada. Mas, nossa, foi muito... Todas elas foram péssimas. E elas tampavam a cara pra não mostrar que não tava caindo uma lágrima. Ah, mas o Trisal de Miranda Lebrão é emocional, né? Viado, a gente ficou como, né? Que Miranda Lebrão pega um novinho, né? Se bem que Miranda Lebrão é 33, né? E assim, tipo, todo mundo foi família gigantesca. A Miranda Lebrão é um cachorro, um novinho e uma gay. A gente falou e assim, Dinda. Trisal, hein? E Dinda, a gente falou, ih, Trisal, né? Mas não era. E na verdade era só um migo, né? Será que o resto da família. Será que esse migo já tava dando de comer pra ela quando a outra tá fora? Não sabemos. O resto da família dela já tava gravando o Global All Star. Aliás, a gente viu o recadinho que ela mandou na Blogs, né? E a gente vê que ela tá harmonizada LeBron 33 agora, né? Tá toda mexida. Quanto deve ser, né? Agora. E a gente teve que ver a Blogs duas vezes fingindo que viu o vídeo, né? Na primeira, dizendo, ah, essa Miranda sempre dá shade, sendo que o áudio desligou. E aí depois Blogs, dizendo, ah, Brandão, Miranda, né? Hein? Grande Miranda Brandão. Miranda Polaroid. Miranda Polaroid, ela chamou, é foda. Blog que tava, né, como? Acompanhou o programa de ponta a ponta, claramente, né? Menos a reunião. A reunião percebeu. Foi boa. Menos a reunião, o resto ela viu tudo. Não sabia um lip sync, sabia nada. Mas e aí, gente? O que vocês acharam dessa final? Eu quero ouvir Taylor, né? Porque Taylor não tava aqui na semana passada. Então não pôde comentar da gente da reunião, né? Silenciando os haters da Organs. Que... Jamais, eu quero ouvir Taylor. Eu quero ouvir Taylor, porque Taylor, ele gosta da Organs, né? Gosto. Assim, eu gostei da finale. De modo geral, né, está, do que eu lembro do padrão de RuPaul, é basicamente mesmo, tem na final. Só achei mesmo que ficou muita coisa pro episódio, sabe? Então, assim, a gente acabou não vendo mais detalhado. Então, tipo, o clipe, né, que geralmente a gente via lá elas treinando a coreografia e tal, não sei o quê. Não, só soltou ali o trailer que segue, né? Aí a gente teve Bruno também, né, aparecendo ali. Sim. Nosso deleite, né? E assim, acho que foi no foi bom o episódio, sabe? Eu acho que, assim, a reunião, eu tenho que dizer que eu dormi assistindo, né? Eu comecei assistindo, então lá pela metade eu dormi, porque tava muito parado. E, assim, eu tava naquela de que, assim, a Miranda tava lá só mesmo pra fazer volume, né? E das outras três, eu acho que se qualquer uma das três ganhasse, pra mim tava bom, sabe? Então, assim, Eu tava muito torcendo pela Organza no início, só que eu acho que quando teve aquela treta dela com a Helena no Twitter, me broxou um pouco as duas, sabe? Então, assim, eu dei uma desanimada mesmo, né? E Bettina tá, né? Tava sempre subindo nas pesquisas, então eu tava super curtindo essa vibe dela. Inclusive, achei que tava maravilhosa ali no desfile final. Inclusive, um ponto, né, que ali, assim, como era o tema da runway, era minha melhor drag, ou coisa assim, né? Meu melhor look drag. Meu melhor look drag e tal. E aí eu fiquei pensando se as outras que foram também estavam com o look meu melhor drag, ou não. Ou sereia, né? Então, é porque eu achei que uns ali, gente, se elas fossem pra final com aquela roupa de meu melhor drag, tava puxado, viu? Porque, inclusive, assim, algumas finalistas. Ah, das finalistas, deixa eu ver... Não, das finalistas eu achei até... Ah, então a Miranda era... Só da Bettina, gente, na minha opinião. A da Miranda era qualquer roupa de loja. Da Miranda tava qualquer coisa mesmo, verdade, isso é. Da Organza eu gostei bastante, da Helena eu achei mais ou menos ali, eu achei que... Ela tava meio manca de um olho, não tava? Manca de um olho, eu amo. Porque ela não abria um olho, assim, ficava me dando nervoso. Falei, garota, pelo amor de Deus, tava bonita até agora, no último você caga. Eu vou falar um negócio que me perturbou. Pra mim, um dos melhores looks da final era a Dallas DeVille. Então você vê o nível que tava. Gente, que isso, mulher? Pois eu achei que a Dallas, eu disse, gente, se esse daí é o melhor, meu melhor drag, dá bem que ela não foi pra final mesmo. Nossa, eu achei belíssima. Eu gostei de NASA e Ruby. Gostei de NASA e Ruby. Gostei bastante. Rubi também tava gostei legal. Gostei até da Diva Mor também. Tava bom. Que triste. Achei que a Diva Mor tava bonita. Tava básica. Triste é um tonhão de peruca, né? Prêmio. Meu pai do céu. Olha. Aí Meluzine também tava horrível. Meluzine tava horrível. Mas é porque ela deu as roupas tudo. Mas é porque ela deixou as roupas tudo pra Helena, né? Não, Meluzine, não. Horrorosa, gente. É a pior todas ali. A pioral. Não, e a Aquarela, que eu fiquei 30 anos pensar, que lembrar que era a Aquarela aquela lá. Gente, coitada. Demogorgon, sei lá. Sim, a Miss tava simpatia, gente. Mas ali foi a melhor roupa que ela usou o programa todinho, porque as roupas que ela usou durante a temporada foram horríveis. E Sharon, ganhando tudo no carisma. Sim. Sharon tava belíssima, gente. Tava babadeira. E eu achei, assim, eu achei que a Helena tava com um humor muito bom nesse episódio, assim, também. Ela tava ácidazinha. Eu gosto da Helena nesse ácida. Ela aí voltou essas peruas todas. Voltou esse monte de viado. Achei que ia ter paz, agora voltou esse monte de viado. Gente. Eu acho que a Helena se soltou mais durante os episódios, né? Sim, sim. Nos últimos, verdade. Ela ficou boa mesmo, assim, então foi bom. E a Helena na blogueirinha falando assim, a blogueirinha, eu achei que vocês pegaram pesado com a NASA. Ela, eu também achei. Você não parou? Ela, ah, é, pois é. Então, eu percebi no episódio que ela saiu. Ai, e eu amo a definição pra Helena, né? De ser tão pré-sal e tão precisa. Aí eu amo que ela falou, precisa. Ai, eu amo. Precisa, eu amo. E ela juntas no final falando: é, como é que é aquele negócio da Vanessa Wolf? Que é maravilhoso. Estamos belíssimas, todas montadas. Né? Ah, é, todas vocês montadas. Não perdem por esperar. Finalmente um bordão bom, né? O estúdio da Bettina Polaroid, né? Exato. Bettina falou que é a única que tem música. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Ah, eu amei que elas fizeram uma entradinha de top 4 ali, que elas fazendo o bordão da entrada dela junto com o finalista. Achei bonitinho. Ah, é? Foi rima visual, né? Conceito, né? Conceito, exato. Que ela fala, você já teve vontade de enfiar um sabonete inteiro finalista dentro da boca, uma coisa assim, né? Eu tinha vontade de enfiar um sabonete inteiro no cu dela, porque não aguentava mais ouvir. Você repara, agora você vai ter que torcer pra gatinha ganhar o coach. É Copa do Mundo. É o Brasil, né? É o Brasil na drag race. Menina, a Miranda Lebrão é tipo o meu Neymar. Eu odeio o Neymar, mas na Copa do Mundo eu tô lá torcendo pra ele. Vai ser a Miranda Lebrão. É a única que Nossa, tem, né, amiga? Do nada uma comparação futebolística aqui. Que eu tô virando padrão, e... né? Eu tenho que pensar. Assim. É isso. E as fotinhas, menina, ali, o discurso eu do passado. Vocês gostaram? Eu achei todos bonitinhos. Eu achei todos, menos Lebrão, bonito. Lebrão achei horrível. É, ah, sim, Lebrão ela deu uma forçada, mas o da Bettina me pegou muito, assim, que ela falou assim, você vai fazer um jeitinho e todo mundo vai olhar e você vai perceber a vontade. Sim. Maluco, aquilo você pega, sim. Você fala, caralho, é assim mesmo que a gente sente. Eu morri várias vezes. E ali, naquele momento, assim, eu pensei, nossa, a gente precisava tanto de um drag race nacional, que a gente vê tanto eles falando de outros países, como é que é ele ser uma criança de tal jeito, viver de tal jeito. E agora a gente tem as pessoas que cresceram no mesmo lugar que a gente, assim, né? E passaram pelas mesmas coisas. É tão legal ver esse tipo que a gente vê, então... Muito bom. Eu acho que esses quadros que tem no Drag Race, assim, tem uns quadros no Drag Race, que eu acho que assim, quando veio a notícia da franquia Drag Race Brasil, né, eu ficava assim, eu de cara, esse programa não pode não fazer sucesso, gente. Porque assim, tem muito componente ali que pro público brasileiro dá muito certo, sabe? Então assim, esse momento de emoção das drags, né, porque quem é que não se identifica ali, né? Com o que fala a Bettina ali, até a própria Organza fala da questão. Mas você não é drag. Tá, não me identifico, assim, né? Só, né? Falando de longe. Exato. Então, assim, eu acho que é, tem momentos... Mas é aquele negócio, se a gente fosse drag, entendeu? Se amo. Tipo, o Snatch Game, né? A gente sempre viu o Snatch Game de fora, aí você vê ali as personalidades locais e tal, né? Não tem como as gays não se empolgarem, sabe? Assim, de ver isso, né? Então, eu acho que o programa acertou muito, sabe? Assim, em alguns pontos. Eu acho que foi bem legal. A Greg, de apresentadora, né? Que a gente ficou com muito medo de como é que seria, e ela só foi melhorando nos episódios, sabe? Então, assim, acho que o programa cresceu muito, né? E aí, eu acho que estamos aí só na confirmação da notícia da segunda temporada. Ah, mas ela confirmou, falou pra Bruna Braga, você inclusive continua, né? Ha ha ha ha ha ha ha. Não foi a gente que pediu, mas... Não. É, e menino, a Greg ontem na Watch Party que teve, falou que a próxima temporada merecia ter uma final no teatro. Eu vou ter que matar alguém pra conseguir o ingresso pra assistir essa final. Ai, viado, nós vamos com certeza. Eduardo, você faz esse logado, vamos fazer esse logado, ganhar patrocínio na Paramount Plus, que... A gente merece ver essa porra no teatro. Por favor. Surtar com uma review no Lip Sync. Nossa. Que, aliás, teve o Lip Sync final, né? Sim, a não. A gatinha Helena, né? Drag Race Brasil colocar a música em espanhol na espanhol. Última música. Ovo esquerdo, né? Mas é Anira, mas a artista é brasileira. Nada, mas não, gente. Devia ter colocado, tipo, sei lá, Amor e Poder, umas músicas bem viadas. Sei lá, A Cor Dessa Cidade Sou Eu, até Show das Poderosas. Bem tão não, bonito. E assim... É, vamos combinar, lip sync final, só Helena, única vencedora possível. É verdade, viu? Viada, essa mulher trocou tanto de roupa e de... É, toda hora um review, uma... E tipo assim, ela estava no clima da música, da sedução, da zoeira, porque assim... Sim. Eu achei a Org, a segunda melhor, assim, só que eu achei que ela estava numa postura agressiva que não combinava era all com a música. Sim. Então assim, ela quando ela começou... A Exorcista? É, quando ela começou a fazer essa Mara lá e agrega, eu fiquei assim, gente, mas o que, que tem a ver com a música? Beleza. É. Mas a Beth, ela tava... Ela recebeu de cílio também, né? Caiu o cílio, ela revelou o cílio dela mesmo. Sim, exato. O peitinho, né? É. A Beth, eu achei que tava ok, tava se valendo da roupa, que afinal era a melhor roupa ali. E a Miranda Lebrão, 33. Cortando a peruca! Caralho! Nada! Passando uma tesoura sem ponta na peruca e depois botando um tufo na boca. Eu falei, que porra é essa? E qual foi o sentido disso, viado? Pois porque eu pensei que ela ia... Ela tava fingindo que tava cortando o cabelo, porque ela ia fazer alguma review, alguma coisa, não. Mas o Henrique falou que era pra continuar o conceito da Barbie bizarra, né? Que ela tinha começado com a caneta. Aí depois cortando o cabelo. Só que assim, a culpa foi de Dudu, né? Que na crítica de Miranda falou, você vem, risca a cara, faz o que for preciso. Ela falou, bom, agora eu vou cortar a peruca. E foi isso, Felipe Cinque dela. Sem cortar. Enquanto isso, a Helena tava lá com 200 perucas, 300 vestidos e ninguém deu valor. Não, não ficou nem focou nas horas que ela trocava, fiquei revoltado. Eu quero ver a porra da revelação. É só pra não mostrar que ela ganhou mesmo, e aí a gente cai mais revoltado. É, até porque assim, o lip sync com quatro pessoas, né, gente? Eu entendo que talvez não quisessem que vazasse na Globoplay e tal, mas ou gravava separado e montava, né, na edição. Foi, porque no All Stars 7, 6, uma coisa assim, foi lip sync individual, cada uma, eles colocavam os cortes de cada uma, lip sync de duas em duas. Então assim, tinha como fazer, precisava pôr as quatro ali no palco pra fazer a mesma coisa. É. Ainda mais naquele palco ali. Tinha nem espaço, né, no palco. Tinha nem espaço. Aliás, eu acho que assim, o episódio como um todo, chovendo um pouquinho na parede de vocês, eu acho que ele é bastante problemático no sentido de a gente não ter muita diferença em relação ao desafio delas. Porque, por exemplo, sei lá, se você pegar, tira no lip sync, o clipe é um clipe legal de ver, uma música da Greg que eu vou ver aqui com as drag dançando. É um clipe muito picotado. Não, eu não tenho como ter noção de quem foi bem no clipe, até porque vocês falaram, exato. A gente não viu gravar. E pra mim, amigo, ainda tem uma questão. Que, tipo, a gente entende que era uma música da Greg, mas a Greg apareceu em 85% do vídeo. Exatamente, ziriguidin, ziriguidão. E eu fiquei assim, tá, a gente tá vendo umas cenas divertidas delas com o Bruno no sofá, toda hora troca uma, mas eu não tenho noção de quem foi melhor. O clipe é bom, é bem editado, mas assim, em relação ao último desafio, assim, a impressão que eu tenho é que esse episódio final só faria diferença se a Organza fosse muito mal. Ela não tendo indo mal, eles já tinham decidido antes da reunião, era ela, e pronto. Mas eu acho que foi bem isso mesmo. Eu acho que a vencedora já tinha sido definida, que esse episódio era só pra mostrar mais das quatro. É. Né? Assim, tanto que as críticas foram assim, filha, te amo, você é maravilhosa, filha, te amo. Exato. É a mesma coisa. E aí depois, entre eles tentaram criar um suspense que eu achei ridículo, que Bruna Braga ficava dizendo assim, né, eu acho que a Helena é muito boa, belíssima, mas não sei se ela sabe ser comedy queen. Aí, Dudu, será que ela está pronta para o peso da coroa? Depois Bruna voltava. Acho que Miranda, ela talvez se perca um pouco na comédia e não sabe entregar outras coisas. Esquece a comédia, gatinha. Deixa em paz. A Organza é muito boa em tudo, mas será que ela... Não foi bem na comédia. É, vai, gente, pelo amor de Deus, fica um negócio tão idiota que eles ficaram fazendo. Pois é. Mas esse desafio do clipe, a hora que elas vão pro palco ali, eu perdi, minha alma saiu do corpo, falei, caralho, não tem que isso, vai ser também. Aí achei maravilhoso. Teletransportaram. Não, me lembrou qual que... Teve uma temporada, acho que de algum All Stars que teve isso, elas estão fazendo clipe e aí depois vai pro palco e elas teve dançam. Mesmo. Eu achei maravilhoso. E que eu tenho que deitar que a Organza ali tava maravilhosa na parte do clipe. Não posso nem... Tava mesmo. É, assim, no fundo, a sensação que eu fiquei é... Eu não posso falar que a Organza não merece, até porque eu passei o tempo inteiro aqui dizendo que ela merece. Uhum. Mas o episódio não me deu a sensação de que a Organza fez algo a mais nesse episódio pra dizer assim, ah, é a Organza mesmo, confirmado. Foi só assim, já sabia que era a Organza desde sempre. Uhum. E aí ela não fez cagada, então foi isso, sabe? Aí me deixou um pouco frustrado, cagada. Eu acho que eu fui bem enganado, né? Porque vocês sempre falaram pra mim que eles gravam alguns finais diferentes e tal, nananã. Eu tive a impressão de que pra mim sempre foi aquele final ali. Sempre foi o final de Organza decidido. Não, eles gravam os quatro. Aquele discurso que eles fazem e tal, eles deixam... Tanto que assim, só que isso eu acho foda também, que, por exemplo, eu não vi a Watch Party que elas estavam, então vocês podem até me contar. Porque o que eu acho foda é que assim, a Paramount foi e liberou o episódio inteiro. Aí elas estão ali na Watch Party, mas alguém na plateia pode só passar pro final e dizer assim, valeu, é Organza, entendeu? Tipo, um estilo de revelação, tanto que o Sassi comentou, com 10 minutos a Paramount já tava mandando e-mail dizendo Organza é campeã, já... Então, tipo, cara, deixa a final pra passar num horário ao vivo, tá? Põe igual a HBO fazer com o GOT, com o do episódio passando, você não ter o final já à disposição, porque é isso, qualquer pessoa pula, spoiler o final antes de todo mundo. É porque dessa vez eles fizeram diferente, né? Porque a Watch Party era na quarta noite, né? Na quarta, quando tava passando o episódio na MTV. E aí, dessa vez, eles decidiram fazer a Watch Party na terça-feira, antes do episódio estrear, né? Antes do episódio ir ao ar. Ah, eu achei que era... Achei que era meia-noite a Watch Party. Não, foi tipo ali... E foi um inferno, porque qualquer pessoa normal, que tem um ciclo de sono correto, que tá dormindo meia-noite... Ela não, se ela entrasse no Twitter, esquece, porque ela ia levar uma porrada do spoiler no na Twitter, cara. No Instagram, qualquer local. Assim. E a própria Paramount que colocou, né? Falou assim, gente, exatamente. Não, tanto é que, tipo eu inicialmente, eu e Marcela, a gente ia pensar de assistir hoje, né? No dia que a gente tá gravando. Quarta-feira, né? Aí eu fui e falei, disse, mas aí a gente vai ficar longe das redes, porque é só entrar e a gente pega spoiler. Aí ele, não, então vamos esperar. Aí ele perguntou que hora saía e tal. Eu digo, é meia-noite, né, e tal. Ele, então a gente espera pra assistir logo meia-noite. Aí eu digo, então tá bom, né? Mas assim, normalmente eu assistiria só quando eu acordasse no outro dia, né? Você podia desligar os cabos da internet que alguém ia passar na sua janela gritando. Porque assim, eu saí lá da sessão do filme, aí eu sempre tenho o costume de abrir todas as redes. E aí eu abri o Telegram primeiro, o Zanon falou assim, tem já algo spoiler da Vitoriosa no Twitter, não entra, tá, beleza. E aí, cheguei em casa, eu nem ia ver o episódio ontem, mas minha sorte que eu vi. Porque vocês viram, né, às 3h08 da manhã recebi o e-mail da assessoria da Paramount gigante, assim, Organza é a vencedora do Drag Race Brasil. Às 3h08, eu tinha acabado de assistir o episódio, sabe? Eu tinha acabado de ver o episódio. Senão eu ia acordar, a primeira coisa que eu ia ver era o spoiler da assessoria. E eles já fizeram isso da outra vez, quando a Greg ganhou o Queen of the Universe, sabe? Uhum. Eu acho que é muito, você pode botar assim, saiu a vencedora. Pô, não bota o caralho do nome da vencedora no título do e-mail, pelo amor de Deus. É. Não, que nem teve umas páginas do Instagram que botaram lá duas fotos. Aí a primeira foto sempre era, né? Alerta de spoiler da ganhadora de Drag Race. Ah. Né? E você tinha que passar pra poder saber quem era. Nossa, espera no outro dia de manhã, pelo menos, né? Exato. Apesar de que o Instagram às vezes abre na segunda foto, né? Então essa técnica também não... Mas eles falam na segunda foto se você já tiver passado a primeira e não ter feito nada, né? Twitter, eu terminei de ver o episódio, eu não peguei spoiler, né? Terminei de ver o episódio, abri a primeira primeiro tweet que já tinha já tava foda da Organza com a corona. Eu falei, gente do céu, ainda bem que eu não abri essa merda. E aí, como o Zanon disse, né, a Paramount e a MTV soltaram o vídeo dela sendo ganhando o prêmio na hora, assim, cara. Pelo amor de Deus, gente. Completamente sem noção. É falta de respeito com quem tá acompanhando, né? Exato. O povo acha que porque é feriado, né? Aí o povo ia ficar até não sei quantas horas pra poder assistir logo. Mas e aí, amiga? Já sabemos que provavelmente vai ter segunda. Eu falei, tava falando com o Zanon que eu vi em algum lugar que aparentemente já tinha sido o contrato fechado pra até a terceira temporada, né? Eu vi isso também, em algum lugar também falando a respeito. É, que tinha sido renovado. O planejamento que o Brasil dá nas outras. Exato, por que não manter aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, gente, só de terem botado Miranda Lebrão 33 fazer o Globo. Menino, cada franquia que surge nova tem uma brasileira. Teve duas agora na Alemanha. Tá tendo uma na Itália, que é uma das frontrunners da temporada, pode ser que até ganhe. É, então ele, brasileiro, dá engajamento. Duvido que ele vai renovar. E o México, que foi uma bosta, todo mundo criticou, já vai começar a gravação da segunda temporada agora? É, e pra quem tá dizendo assim, gente, vocês não estão apoiando o drag brasileiro, stop the hate, ai, o IMDb tá com nota 1.2. Cara, é isso que alimenta a edição americana de RuPaul anos. Vocês estão achando que é só a galera bonzinha, apoia arte drag, não sei o que dá audiência? Apoia arte drag. O RuPaul, ele tá cagando e andando, ele quer que o povo se mate, que coisa que ele quer. Ele quer engajamento, que é isso que gerou o programa. Tá nem se importando com treta, com qualquer coisa aí das redes que estejam falando, nada disso. Inclusive, quando tem é melhor, né? O povo tá odiando agora. Ano que vem ela volta lá e todo mundo, ah, é maravilhosa, inaceitada pelo tempo. Foda-se, gente. Ano que vem a gente odeia a próxima. Mas sucesso pra gatinha. Ano que vem a gente chama outro de cotada. Você viu um homem falando com um cara falando no Twitter? É, você chamar ela de cotada, isso aí é que ela falou, não é de bom tom. Chamar a mulher, uma pessoa negra de cotada. Não. Gente, cotada tem desde a primeira temporada de Drag Race, que a gente falava que tinha lá, que era a Raja era amiga do RuPaul e foi cotada até o final. Só vai longe, amiga. Mas assim, no geral, não odiei que ela ganhou, não. Sim, achei ok, mereceu, porque ela foi boa. Podia ser pior, podia ser Miranda. É, então. Podia ser Miranda. Eu acho que ela é uma vencedora que vai... que se destaca. Eu acho que se for... Eu gosto muito da Bettina, foi minha favorita agora, mas eu acho que a Organza tem mais peso pra ser uma vencedora da primeira temporada. Sim, também. Eu acho que ela tem isso. Então, sucesso, né? Axé, como diria Greg. Axé. Acho que a Bettina tem aquele perfil de quem vai voltar no All Stars, arrasando, amadurecendo. Ah, sim. Eu já tô muito... Quem tem perfil de All Stars, pra mim, é a NASA, que vai voltar no All Stars, botando pra poder. Ah, eu acho que vai vir... Pelo menos umas três dessas, ou quatro dessa primeira temporada. Não, porque assim, a gente tá falando do All Stars, mas assim, tem esses versos The World, assim, que quem souber inglês, eles vão mandar. Então, a próxima temporada que for gravar de UK vs The World, Canadá vs The World, vai pegar alguma brasileira e mandar pra ela também. Mas aí a gatinha Brasil que souber inglês... versus The World. Não, não vai ter, porque elas não vão vir falar português, né? Pega as brasileiras de fora dos outros. Vai ser Oh My God, Nes Brasil do... Marina, será que pode voltar... Budendo muito no All-Star, Shannon. Acho que ela pode voltar. Nossa, Shannon. Vai ser maravilhoso. Nossa fotógrafa. Eu acho que Bettina pode ir pra um desses versus The World, assim. Tem mais cara dela. Eu também acho. Aliás, a gente não comentou que o episódio começa com todo mundo de luto, né? Pela morte de Shannon, se jogando no chão. E eu fiquei, gente, mas já tem duas semanas, né? Já teve até reunião no meio. Ah, gente, exato, o pessoal chorando. E a cena da Organza pegando Red Piece, da Chanel pondo na cabeça dela. Eu falei, ai, gente, amo que a gata não, tá a Organza, usando o tempo de tela dela. A Organza dela chorando, entre aspas, no confessionário. Soube vender o dela, né? Não tá errada. Exato. O que vocês acharam da edição esquizofrênica aqui? Tipo assim, tá lá as finalistas, critiques, não sei o quê. Aí elas vão pro Desacuenda, reencontram todo mundo, a Helena faz a piadinha e tal. Aí daqui a pouco a Greg, agora vamos conhecer o look das minhas meninas. Aí, bring back my girl. E tá lá os looks que a gente acabou de ver, todas nas salas. Mas é assim mesmo. Gente, mas achei bizarro. Não, teve os outros... Teve umas do americano que as pessoas desfilavam no início, antes das finalistas, depois ia pro Desacuenda. Mas eu acho que do México foi assim, agora eu não sei se o da Alemanha vai assim, pode ser que é do mesmo... É. E tinha umas que, tipo assim, elas vinham, reencontravam com as roupinhas comum, e daqui a pouco todas apresentavam look elegante, extravagante, final e tal. Tipo, não era com look desde o início. Bring it back, my girls. Teve isso. E eu acho que próxima temporada tem que ter música da Greg na Runway. Vamos, Greg, monopolizar essa merda. Eu acho que precisa não. Amo. São ruins. Sirene é ótima. Sirene é boa. Sirene é boa. Tá a do milkshake. Não, essa aí. Nossa, essa é ruim, hein? Pode colocar um conceito, né? Teve um fim de tarde e eu parei pra pensar, né? Tem a Bling. Bling é boa também pra essas coisas. Eu acho que tem que ter uma. Que tem que ter uma nova versão de Vem Mozão na próxima temporada. Vem! Nossa, mãe. Ai, ai. E que especulações de drags aí pra segunda temporada? Drags pra próxima temporada? Não conhece, né? Vocês gostariam de ver, na verdade. Vocês gostariam de ver. Ah, tem daqui de Brasília, Amanda Nudes, né? Adoro Amanda Nudes. Desirê tá aí dizendo que vai se inscrever. Não é. Prime, já pensou se Prime se inscreve? Fiado. Vai ser eliminada lá no começo, mas... Vou chamar a Xuxa de jurada. Eu queria muito uma dessas drag, tipo, que tá há muito tempo, Márcia Pantera, mas duvido. Ah, eu queria uma Aretuza. Caraca! Aretuza, I love you. Lia Clark. Uma drag boa. O que é foda é que, assim, é o que a gente sempre fala de drag race. É muito caro, né, participar de um programa desse. Porque... Os looks tem que ser tudo. Você vê que a Helena pegava as roupas emprestadas da amiga porque não teve como fazer tudo mesmo. E chegou no look final aquela bosta. Mas você chegar com um conjunto bom. E assim, tem que pensar que na verdade elas levam muito mais looks do que a gente vê, né? Porque você vê, cada clipe elas têm que montar um negócio. Às vezes tem tema que é escalado pra temporada que não é usada, e tem as coisas da costura. Eu acho que no podcast da Dakota com a Shannon e a Ruby, elas falam um pouco. Elas falam um pouco dessa questão dos looks pra levar. Elas ganham uma grana pra ajudar, mas aí a Shannon mesma falou assim, meu, eu ganhei uma grana e ainda assim usei dinheiro meu. E a Ruby falou, eu peguei dinheiro emprestado, falou que a Aquarela fez tipo um portfólio, um negócio assim, e levou pros lugares e patrocinadores pra conseguir, e falou, eu vou usar tal pra fazer isso tal, não falou o que que era, e eu vou levar a tua marca pra fazer não sei o que, tipo, umas coisas assim, né, a marca, vocês viram? Né? Vocês viram que a Organza revelou que as gatinhas não recebiam a música do Lip Sync com antecedência, né? É mentira. Elas recebem. Mentira. Eu ouvi falar, alguém falar, elas recebem tipo a lista, ó. Vai ter essas 15 músicas durante a temporada nos Lip Sync. E aí eu acho que na semana eles avisam, ó, esse Lip Sync da semana vai ser essa. Então eles já dão uma playlist pra eles. Assim, eu sempre achei no americano que fosse assim, inclusive mostra elas com fonezinho ouvindo e tal. Mas, por exemplo, na dublagem da Trem, ela ficou assim, eu não gosto dessa música, não me identifico com o Café Gato, mas tu não decorou a letra, pelo menos, né? Cachorrinha, uau, é básico. E aí, falar nisso, teve, pareceu... né, amigas, um MP3, né, eles ouviram um MP3, né? Não, e a Greg falou, né, quando entregou o MP3 pra eles, o pendrive, falou, olha, trouxe tudo preparadinho. Aí, nossa, por isso que realmente deu a impressão que no Lip Sync elas não tinham. Não, elas têm. E eles precisam selecionar umas músicas boas de Lip Sync, né, porque olha... É, porque começou bem, tinha umas coisinhas divertidas ali no começo, aí foi decaindo, né? Eu acho que boa teve Shine It On, porque tava todo mundo esperando Shine It On, porque é uma música que todo mundo gosta. É, mas aí um artista é uma palhaça, né? A festa, eu acho que não é que é uma a festa uma foi boa, legal. É que o lip sync foi legal. Não, a gente não imaginaria que seria um lip sync bom, mas é uma música que todo mundo conhece, uma coisa de brasileiro e tal. Então tem que ter. Mas o resto, tipo aquela da Débora Blando, que ninguém nunca ouviu falar o nome da música. Que tava em ninguém inglês. Ninguém ouviu aquela música. Só Leoz. Débora Blando? Teve uma Débora Blando. Que elegância. Gente, nem lembrava disso. Dança, vé que elegância. Mano, não teve assim uma Alcione, uma... Mas é, gente, é cultura nossa, Melza Soares, uma coisa assim. Exato. Eu acho que assim, porque quando começou era muita música pop recente, tanto que eu falei, botou o vermelho da Gloria Groove, tinha que ser vermelho da Fafá. Eu super apoiaria vermelho da Fafá, inclusive, acho que ia arrasar. Mas mais pro final não era nem mais música pop, Tanto que, assim, dois trabalhos, né? Uhum. Que é o da bunda Cris. Eu falei, ah, bacana, né? Tipo, who cares? Gloriosa, né? E eu acho que eles botaram envolver mais pra pensar assim, ah, o público internacional conhece, vai abraçar muito, não sei o quê. Só que é uma música que, assim, ou dava pra bater a bunda no chão, que elas não fizeram, ou só. Não é uma música que mostre nenhuma, sabe? Não tem performance envolvida, é só ficar dançando. Né? Poderia ser uma música de primeiro episódio, né? Não de final. Exato. E outra, teve o episódio da Gretchen, não teve a porra da Conga La Conga de lip sync? Uhum. Ah, qual que foi a da Pabllo do início? A Pabllo foi bandida. Ah, cara, eu acho que da Pabllo tinha que ser Buzina, K.O., sabe? Amor de Kenga. Amor de Ken, muito melhor do que... Ai, como eu tô bandida. Não, foi peça. Igual a Luísa, tem que ser Cachorrinhas? Mete um penhasco pra as drags sofrerem. Ah, mas Cachorrinhas eu acho que foi uma das que mais se encaixou. Sim. Sim, também acho. Ah, eu achei uma porcaria. Eu acho que faltou. Acho que faltou mesmo mais de, assim. Uma seleção boa. Música, né? Performática, né? Uhum. Assim, de tipo, esguelar e tudo mais. Não, que nem o Zanon falou assim, não ter como um adeus, eu acho um crime pra temporada. Porque eu acho que, sei lá, pelo menos. Final, gente, esse é como adeus. É, e o pouco que eu vi de show de drag em boate, não sei o que, são essas músicas antigonas, são uns negócios assim, antigona, mas que a gente conhece, música de karaokê, de se esguelar e de tal. Terminado. É, tipo, Elis Regina, coloca umas coisas, tipo, umas pras bichas conceitual, né? Umas coisas mais assim. Não teve um Sandy Júnior, não teve um Só a música velha, rapaz. Não, mas tinha dois. Mas na RuPaul é só música velha. Tá lá, Dolly Parton de semana sem semana, não. É, Dolly Parton, Toca Whitney, tem Donna Summer, Supremes, tem várias coisas. O RuPaul tem uma playlist boa. Ultimamente deu umas cagadas, mas... Tanto que a Bettina, quando falou pra Blow as músicas que ela gostaria de dublar, era só Ovelharia. E não, teve uma Rita Lee. Nossa, Ovelha Negra. Tinha muita música mais emblemáticas, como vocês disseram. Botava uma Ovelha Negra pra Organza dublar e ia ser um showzão. Não pode esquecer racismo, porque é Ovelha Negra. Cala a boca, garoto. Porque eu vi alguém associar que é a pessoa ruim, entendeu? É isso. Igual o buraco negro, é isso. Não adianta chorar. Mas enfim, né? Tem babado, tempo, caralho. Mas pode ser que eles, se eles prestarem atenção no que o povo reclamou e filtrar algumas coisas, dá pra ter muita coisa. Porque o problema não foi a Greg e não foi as drags e nem os desafios. Foi dessas coisas. Lip Sync, foi, foi uma montagem de episódio. A Bruna. Porque o Dudu vai ter que fazer o papel dele de fashion e de comédia, né? Porque a Bruna tava lá só de coisa, de figurante. Eu achei que o Dudu entregou tudo. Inclusive, Dudu foi maravilhoso. Inclusive, Dudu no canal da menina, esqueci, da drag lá, fazendo maquiagem. Da Bela Fence? Ah, eu assisti dele. Tá maravilhoso também. Gostei também. Gente, Greg na Blow falando, né? Um jurado do Bertolini, não. É, pensando bem, esse menino me surpreendeu bastante, aí, blogueirinha. E a Kefra? Bookman. Será que teve alguma treta? A menina, ela tava bem sem... de tá ali, né? Blasezona. Tanto que a Kefra acompanha as coisas, ela não postou nada de final de Drag Race, ela só postou no dia que ela apareceu e nunca mais, né? É, porque tava na greve dos atores, né? Que? Eu achei a Kefra com total falta de vontade, negativa de estar ali. Maravilha. Vamos ver se tem os jurados legais na próxima temporada, né? É, e um pit crew bom, né, gente? Porque se chegar Bruno no final e a gente comparar com aqueles meninos colombianos... Nossa, gente. Feio. Nossa, e Bruno aqui. Eu não tinha nem permitido. Menino, e ele com aquele hobby de renda e de sunga no final, eu quase me caguei inteiro na hora que ele entrou. E a maldita, nossa, 2 metros. Maravilhoso. Ai, muito icônica, gente. Eu adorei Miranda Lebrão fazendo pouquíssimo do pit crew que eles tinham mesmo, né? Dizendo assim, a gente tá aqui o tempo inteiro só vendo as mesmas pessoas, mesma drag, não tem um homem bonito. Nesse ponto não mentiu, né? Não é? É isso, infelizmente. Mas concluímos aí a nossa jornada de Drag Race Brasil, né? Chegamos aí ao final. Nossa jornada. Será que então, tu vai acompanhar algum outro Drag Race agora? Vou ver o da harmonizada Lebrão. Ah, boa. Você podia ver o americano, né? uma temporada pra ver. Mas aí você seleciona a temporada boa pra não perder meu tempo. Não, você pode ver o que vai pega passar na próxima. Bem, né? Vai começar. Ah, gente, apesar de que assim, a americana ela vai ter uns 18 episódios, várias pessoas de eliminação. Aquela barra. É, uma temporada boa, uma temporada que tem a Jujubi também. Pega do UK que tá passando agora, tá maravilhoso. É, várias coisas assim, né? Passa. Eita! Não, tá, só, tá porque saíram, só porque saíram todas as favoritas pra ficar de lixos? De lixos maravilhosos. Eu tô torcendo pra Tomara, que não tem dente na boca. Gente, Tomara dá umas risadonas que eu fico assim, meio preta. E ela ri, ela abre a boca enorme e não aparece com um dente dela. Parece que ela é coisa. Não, e tem um episódio que ela zoa. Ela zoa os dentes de outra pessoa e o povo olha pra ela assim, ah, ela mesma. Ela é louca, aquela mulher. Essa sobrou Tomara também, né? Uhum, mentira, que... tem Ginger que eu gosto. Uhum. É, Tomara não, Thomas. E eles Tomara ficam fazendo umas piadas assim, tipo, ah, Tomara que dê certo. Olha, Brito, sinceramente. Não, mas tem gente maravilhosa. Tem Michael Marulli, tem Tomara, tem a... As duas velhinhas lá, Ginger e a outra. Ah, eu gosto da que ganhou o último, eu acho ela fofa. Também, ela é fofa. Só não gosto muito de lixo. Ginger acha um hominho bem bonitinho também. Achei a saída de Caramelle roubadíssima, porque Didi tinha que ter ido pro lip sync, não foi. Ah, mas a RuPaul tentou salvar a Caramelle, né? Pra colocar contra a Didi Lixos, né? Porque Didi Lixos sabia quem porra, era. Porra, até para que Michael Marulli ia sair contra a Caramelle. Ah, é. E Michael Marulli foi lá e fez melhor ainda. Pois é. Ah, virar lata, caramba. Ela é. É a nossa Binari, né? Caramelle foi com o vestido da Beyoncé pra Runa, viado. Mesmo assim foi criticada. Gente. Bom. Uhum. Maravilhoso. Mas, meninos, vamos então aqui para os nossos comentários da última edição do Logadinho, né? Tivemos poucos comentários. Lembrando que na edição do dia 26, vamos anunciar o destino do logado em 2024. Ah, vocês estão tristes nesses comentários ali, cara. É, dia 26, ou seja, vocês têm aí mais 10 dias pra ver o que vocês acham, o que vocês fazem, tá? Começando aqui com o comentário da nossa mãe, né? Dani Araújo, dizendo: ah, não. Toda a luz que não podemos ver é linda. Adorei a série, achei bem boa. Dormi assistindo o segundo episódio? Sim. Mas depois, no outro dia, vi tudo. E achei muito bem feita. E o tio, Dr. House, depois aparece um monte. Fiquei até com vontade de assistir o livro. Ela tem um ritmo meio lento, mas a história é interessante. Quanto a Finn, tentei, mas não consegui abandonar para ver até onde a papagaiada ia. E foi ladeira abaixo. Ah, ainda piora. Meu Deus, que putanheiro nojento é aquele personagem do Bruno Mazzeo. Sem personagem sem sentido nenhum. E não dá pra olhar a cara do Pablo Assunção fazendo papel de novinho. Eles até tentaram fazer igual o This Is Us com os pais, mas não deu não, hein? Beijos e hashtag renova Logad. Eita, será que ela participou lá do mutirão pra liberar os episódios antes? Provavelmente, 1000 likes. É, 1000 likes. 1000 likes, né? Likes. Engajamento de milhões. Próximo comentário aqui de menino Levi Ventura, que também tá aqui com a gente todas as semanas, dizendo: vou ver esse musical de Meninas Malvadas no cinema, junto com todas as outras gays que também provavelmente vão. E mesmo se for ruim, vou fingir e vou dizer que foi conseguido. Errado não tá. Mas é musical? Parece que sim. Gente, parece que é musical, né? Uma loucura. Que é até o musical da Broadway, diz. Gente, baseado no filme. Uh-huh. Aí o filme vai ser baseado no musical? Aham, que é baseado no filme. É baseado no livro também? Não tem livro. Sonatinho. Só o livro do Arraso. Vai, sonatinho. Dei risada com essa... Com esse rolê do Brian Cox com o reality de 007. Eu vi, né, o reality de 007, né? Achei chatão. Mas, gente, chato. Super eu gosto, achei tua cara. Eu gosto dessas coisas que tem viagem, né, e tal. Mas é chato, é muito chato. E os episódios de uma hora, é muito chato. Esse ficou com Deus. Fiquei surpreso com os comentários positivos à Eras Tour. Não tem como negar que a influência da Taylor na nova geração é fortíssima. Tava com o Quiz Lady aqui separado pra assistir. E a resenha de vocês do filme só me deixou com mais vontade ainda. Lembro da sensação de ver a primeira temporada de Orphan Black original. Eles trabalhavam a história de forma envolvente. E a cada episódio, aquele universo se expandia mais um pouco e ganhava mais profundidade junto com a atuação de Tariana. Pelo que deu pra escutar, essa nova série não está indo pela mesma pegada. A reunião do Drag Race foi muito ruim. De fato, precisava ser gravado agora, após a exibição. A edição foi péssima. Isanon, outro lip-sync bom pra você mandar pro Sasser, é o do Anetra versus Márcia, dublando Boss Beach. Acho que você viu esse, não viu? Acho que sim. Uma pula por cima da outra? Siam, que eu achei maravilhoso, que eu falei, meu Deus. É mesmo. Eita, como são acrobáticas. Free Willy. E próximo comentário aqui de Carol Borges dizendo, já é quarta e ainda não terminei o episódio, mas quero deixar o meu obrigado por esse grande mousse que foi o Eu vou morrer toda vez quando eu falo grande mousse. Não aguento. Grande mudo. Ah, Marcelo Souza dizendo: nunca pensei no senhor Eduardo Starcer sendo o maior Swifter do lugar. Olha aí o jogo virando. É que a minha skin é essa, né? A minha skin é de um jovem de, sei lá, 15 anos. Essa é a minha skin. Por que você riu, Taylor? Se debocha no seu tom de voz. Foi na TV aqui que passou o negócio. Próximo comentário da Gabi Fernandes, começando com o hashtag RenovaLogado. Assisti Quiz Lady com a minha irmã e a gente riu e se emocionou ao longo do filme. Achei simples, leve, curtinho, ótimo pro final de semana. Excelente episódio. Vou procurar o reality de Mamma Mia. E o último comentário aqui de Vladiane Rodrigues dizendo: esse reality de Mamma Mia deve ser tudo! Vou procurar pra ver também. Olha aí, hein, os Mamma Mia's. Os Mammers. Só os Mammers. É isso, ele teve pouquíssimo comentário, hein? Se a gente for pensar na outra semana. Né? É? Vai cancelar. Pensar, né? Pelo... Acho que é isso. É aquele negócio. Vai ao ar dia 26 a nossa reunião aí com a abertura do envelope, pra dizer quem vai ser a nova drag queen superstar do Brasil. Mas ele é gravado antes, igual a reunião lá do Drag Race, gravada antes do final. Então, vocês que sabem aí como vai ser o destino do programa. Vocês têm aí tempo, tá? Tempo. Mas indo aqui para as nossas imersões e despedidas, então, quero que Márcio Zanon deixe seus contatos para shows. Ele que está chegando no Rio de Janeiro na próxima semana. E aí, na outra semana, a gente vai estar em São Paulo juntos também, né? E aí, amiga, como vai ser? Então, gente, me segue lá no Twitter, no Instagram, Também pode, não tamo tirando. Arromba cu do Zanon, né? Sim, gente, manda lá um zap. Pra ver lá, né? Minhas coisas que eu posto, não é nada demais, mas se quiser, tá lá. É isso. E Taylor Rocha, contatos para shows, merchandising, despedidas. Sim. Taylor Rocha no Twitter, no Instagram, segue lá no Instagram, eu posto lá o que é que eu tô vendo, o que é que eu não tô vendo. Atualmente é mais o que eu não tô vendo do que eu tô vendo, né? E é isso, né? Twitter, tô lá mesmo só curiando a vida do povo e vendo os comentários e julgando pessoas. Maravilhoso! E Leózio, nos Merchandising Despedidas, também tem um anúncio para fazer, né, Leózio? É isso, menino. Tô me aposentando. Que? Da podosfera. Não, não, gente, brinque com o coração da gente, não. Eu já postei uma explicaçãozinha lá no SA, mas vou trazer pra cá também, que eu sei que, né? Enfim, até pela nossa frequência do SA, talvez não chegue em todo mundo. Então, tô trazendo um recadinho pra cá pro Logado, que, né, a gente já tá um tempo sem episódio, tanto nos seriadores quanto no sede, por questões de saúde que eu tive, né? Então, assim, tô num tratamento que vai ser um pouquinho longo, mas que agora que tá encaminhado, né, passei um tempo aí sem diagnóstico, sem saber o que estava rolando. Agora, espero seguir para um caminho mais tranquilo. Nesse período, como a gente já estava, a gente vai continuar mais um pouquinho, sem nada no sede, sem nada nos seriadores. Por isso, eu encerrei o programa lá dos padrinhos, né? Acho que não fazia muito sentido as pessoas estarem colaborando sem ter episódios, sem ter qualquer conteúdo que a gente possa realmente oferecer como retorno. E, né, por conta disso também, os casos do sede, quem enviou o caso do sede, vai ficar naquele pequeno limbo, né? Que a gente não vai ter como responder, como gravar agora. Tá tudo guardadinho. Tá tudo logado. Isso, vamos fazer aqui depois de Dia dos Namorados. Porque... Mas tá tudo guardadinho pro nosso retorno triunfal, a gente fazer aquela mescla bacana de caso antigo e caso novo, né? Então, não temo. E a gente volta assim que for possível. Provavelmente não vai ser esse ano, né? Já estamos acabando o ano aí, mas já adianto que ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas aí vocês fiquem de olho nas redes aqui também, né? Claro, a gente tá sempre informando. É, afinal, todo mundo que tá aqui faz série de seriadores também, né? Então, além de mim, estaremos atualizando vocês. E, enfim, espero contar com o apoio de vocês. Não esquecer que a gente existe lá na outra parte da Hold, porque em breve estaremos aí com força total. Mas, realmente, nesse momento, precisei aceitar que não dava para continuar fazendo, né, a produção que a gente tinha antes lá, mesmo que não fosse muito grande, estava me demandando um esforço e várias outras coisas da vida, assim, que não vai dar para fazer agora, mas continuo aqui, né, até quando o Sassi renovar o contrato, vamos ver como é que vai ser o destino do logado aí. E, enfim, tô nas redes também, disponível no Telegram, pessoal que é padrinho, falo, continue, né, continua nos grupos de Telegram, quem não tá, me fala pra entrar, né, então, e ouçam lá o mini episódiozinho do SA, que eu basicamente falo isso que eu tô falando agora de uma maneira mais prolongada. Amor, e logo logo estaremos aí com o Sedzinho de volta, seriadores, né, stay tuned. Né? É isso. É um até logo, até já. Exato. Né? Posso ouvir um axé? Axé! Axé! É, e aí, ó, joga aí To The Moon, grande hit. Mas, né, lembrando que você pode apadrinhar esse podcast aí a partir da menor cotinha no Patreon e no PicPay, né? Faz toda a diferença, ajuda bastante. E, obviamente, também deixar seus comentários no site, no Twitter, no Spotify, né, onde você achar melhor aí, dê seus comentários e no próximo programa você saberá o que vai acontecer com o logado em 2024, tá? Então, stay tuned. Você decide. Será que os mutantes vêm aí? Será que vamos tirar o Kang da sequência? Né, no próximo episódio aí a gente vai saber tudo que vai acontecer em 2024, não, vamos acontecer descobrir aí o destino de 2024. 2004, que foi o melhor ano das sete nos Estados Unidos, né? Acabou. É isso. Mas, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Sim. Eu só boto piroca na minha bunda quando o tio Sam chupar o meu dedo. Quando nada. Ele deixa tá molhadinha. Quando ele prova que a piroca é grandinha. Você não ouviu esse hit de Pablo Vittar? Não ouvi. Eu amo, gente. Menina, uma música, era uma paródia que fizeram, e aí fizeram um AI com a voz da Pablo Vittar. E aí agora, Pablo parece que vai até gravar isso aqui. É maravilhoso, vou até te mandar. Falaram que é o hit do carnaval, se eu vi em algum lugar, que é o hit do carnaval. Parece que Pedro Sampaio quer fazer remix pra estragar, né? Meu Deus. Ah, normal, né? Deus. Quarta-feira aí, né? Quarta-feira de estragar. Mas é isso, né? Então agora eu vou encerrar. Agora a gravação mesmo. É isso. Sim, talvez pareça, mas não sou de outro planeta. Meu nome é Nasa Alfarofeira, também conhecida como a Babadeira. Ou talvez conhecida como a Burra. Inhaí. Meu nome é Diva Mori, cheguei para a balada. E chegando vem me amando que eu vou te fixar. Faço moto, sou modelo, sou atriz, vou te fazer babar. Mama Ru, meu amor, paz. Vem, mozão, pega minha mão que a pista é só nossa. Somos dois, ninguém vai nos julgar. Agora é nossa festa. E se quer provar um pouco de mim, eu vou. Você sai bem na foto. Yeah. Prepara o close que eu te pego na pose. Clarinho, né? Só sou it, sou boazinha. Na minha cabeça coloridinha. Aquarela, passarela, abre uma janela. Imagina uma mussarela, uma mortadela. Não sei o que pensar, nem o que imaginar. Já fomos muito longe, agora é só aproveitar. Tô tão perdida, vamos nos achar nessa festa peculiar. Vem, mozão, pega minha mão que a pista é. Yeah, bro. águas do mar e do rio, mira, pede seu coração. Ainda não sabes, mas ama minha Lebrão. Essa é minha festa, paixão. Eu te como sempre entregue. Ao direcionar seus olhos em mim, uma faísca em seu coração para brilhar como a luz do salão, vivendo toda essa emoção.